mesmo como que as pessoas que as mesinhas já apareceram. Estamos aqui para falar sobre uma série. Uma série, obviamente, vocês sabem, né? Qual foi a série que terminou mais recentemente? Falcão e o Soldado Invernal. Ou Soldado Invernal. Ou Soldado do Inverno. O que que seria? Seria o Soldado... o Bucky. Né? Para os mais íntimos. É aquele desenho do cara que pegava a bolinha vermelha e tacava nos outros. Exatamente. Vou aumentar um pouco o som do Pedro, porque ele tá bem baixo. Eu falei que meu som tava baixo. Não, é que você tem que falar pertinho do microfone. Aí, então, o Buck, né? Aquele carinha da bolinha rosa. E nós estamos gravando hoje no dia que Levi Fidelix morreu. Tristeza. Ah, convenhamos que ele trazia um pouco de risadas pro debate político. E homofobia pra caralho, né? Homofobia pra caralho. Eu ia fazer uma piada, mas... Ele trazia muita coisa. É que assim, tem algumas coisas que acontecem que eu acho que são em níveis tão absurdos que eu não sei como alguém leva a sério, né? Mas enfim, a gente tem um presidente aí que é a mesma coisa. Hoje nós vamos falar sobre Falcão e o Soldado Invernal, essa série da Disney que conquistou nossos corações, né? Eu, sinceramente, não tinha muita expectativa, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos nos apresentar. Eu, Rafael Tonicho, seu rosto, o cara que não gostou do uniforme do Capitão América. Estamos aqui com o Pedro Tonicho. O uniforme é ruim mesmo, mas a ideia é boa pra caralho. Estamos aqui com o Renato Augusto. As asas são legais. Ali tem Alcântara nas asas. Estamos aqui com o Matheus Lopes. E aí? Não, eu gostei do uniforme. Estamos aqui com o Thiago Almeida. Vamos ver se ele consegue se apresentar. Se você acha que quadrinho e política não pode misturar, a Marvel cagou na sua cabeça, meu amigo. Agora fala aí, Thiago. Você gostou do uniforme? Gostei, cara. Tirando que era o... que a orelhinha dele fica espremida ali igual um elfo, né? Aquela orelhinha de fora é bem escrota ali, cara. Mas fora isso, é boaça. Justo. Eu acho que o que mais incomoda a gente no uniforme, eu e Pedro pelo menos, é a sensação Michael Keaton. Que é aquela parada que cobre o pescoço inteiro até em cima da cabeça, sabe? Você não sabe como ele vai olhar pra cima, como ele vai olhar pro lado. Mas enfim, vamos subir o som, vamos começar. Esse podcast vai ser naquela pegada que foi o podcast sobre WandaVision. Então, vamos ler, vamos debater. Sobe o som. Hey. You ready? He grabbed that right there. Are you ready? Oh. Is you ready? Ready? You say you ready? Oh. Whole squad ready? Ready? Is you ready? Huh? Are you ready? Ready? O melhor, começando aqui já, né? O melhor é as categorias, o gênero, né? Que o Wikipedia nos dá. Que é ação, aventura, super-herói, buddy movie. Sim. E ficção científica, muito bom. Enfim, Falcão Soldado Invernal é dirigido por Kerry Scoglan, acho que é assim que se pronuncia, né? E tem todo aquele pessoal da Marvel que a gente já não precisa falar. Vamos resumir bem isso, né? Porque... No? Na WandaVision a gente falou o nome de cada um, falou o que cada um fez, mas eu acho que não carece, né? Ou vocês querem falar? Boa parte do elenco é dos filmes mesmo, então? É, a gente só tem que falar do Capitão América Falso. Qual que é o nome dele mesmo? O ator? É o White Russell. White Russell. White Russell. E o nome dele na série? John Walker. John Walker, é, exatamente. Então, esses são os que a gente mais vai falar, né? O resto a gente fala o nome Bucky, Falcão e etc, porque isso daí todo mundo sabe, né? Renato Augusto. Não, peraí, calma. Eu gostaria, antes de tudo, de perguntar se vocês tinham alguma expectativa pra essa série. Tipo, se vocês liam alguma coisa relacionada a eles, os quadrinhos. Eu sinceramente não sei nem se tinha quadrinho só deles. Acredito que do Winter Soldier sim, não sei se era o Falcão. Mas eu vou começar falando que era uma série que eu não esperava nada. E depois do primeiro episódio eu fiquei, caralho, eu quero conhecer mais. Eu não conhecia nada, assim como de qualquer coisa de quadrinho. Mas, e depois do primeiro episódio, eu assisti o primeiro episódio com aquela sensação de filme de ação, yeah! Só que depois começou a desenvolver de uma forma mais interessante. Bro Force, né? É, foi bem Team America o começo. Sim, exatamente. É, eu achei que a série foi meio que o inverso da WandaVision, né? O que todo mundo reclamou que não teve no WandaVision, esse daí teve de monte. Sim. É assim, né? São coisas diferentes, são heróis diferentes, personagens diferentes, cada um com as suas cicatrizes, né? E obviamente que não ia ser igual o Falcão e o Winter Soldier com o WandaVision. WandaVision obviamente que seria algo mais, entre muitas aspas, light, né, em relação à porradaria e etc. Porque o WandaVision foi meio que uma história introspectiva, né? O WandaVision eu acho que é uma história muito mais sobre os males da mente do que sobre os males da vida em si, saca? Isso. Mas essa é a grande diferença. Renatinho, fala pra mim, o que você esperava, alguma coisa? Cara, eu queria ver mais do ator que faz o Falcão, porque eu sempre gostei muito da pequena aparição que ele fazia nos filmes. Eu acho que a inserção dele, ele passava o carisma que cê, dá pra sentir a falta dele em cena. Foi muito bom ver uma série com ele. Sim, aí. E o Thiago? Você esperava alguma coisa da série? Fala na moral mesmo. Cara, esperava sim. Essa série, ela é herdeira direta ali de Soldado Invernal, né? Sim. Capitão América Soldado Invernal, que é um puta filmaço. Uhum. Um dos melhores do universo Marvel, que nos apresentou, né, os gloriosos irmãos Russo. Eu tenho pelo menos acompanhado tudo que os caras têm feito fora da Marvel. E, pô, só trampo excelente, assim. São caras que estão realmente entendendo o cinema de ação. Eles têm dois filmes na Netflix. Aquele... Putz, agora não vou lembrar de cabeça nenhum dos dois. Mas um é com o Chris Hemsworth, acho que é Resgate. E ele tem um outro sobre a SWAT do Iraque, cara. É um negócio muito doido, assim. Os caras manjam muito de filme de ação. Então, é um puta filmaço. E ele pega uma fase dos quadrinhos, ali, Soldado Invernal e tal, aquela fase do Bucky como Capitão América, né, inspirado ali nele. Sim. Que vem do Ed Brubaker, cara. É um dos roteiristas que eu mais gosto, assim, dessa leva, né, desses roteiristas mais jovens. Então eu tava realmente esperando bastante, porque eu gosto muito desse micro universo do Capitão América dentro da Marvel, porque é um universo à parte, né? Então as coisinhas que só rodam ali, que funcionam dentro daquele núcleo. Uma coisa que eu acho legal a gente ver é que, assim, a gente sempre viu os super-heróis, tipo, num trecho minúsculo do dia a dia, de repente já acontece alguma coisa, de repente ele já tem que sair no soco. A gente nunca viu as camadas. E com o WandaVision, com o Winter Soldier, o Falcon e o Winter Soldier, você acaba conhecendo mais profundamente esses personagens, né? Por isso a opção de você fazer uma série, né, cara? Então, eu realmente estava esperando bastante, assim, já por esse background de outras obras. E, além disso, eu acho que seria uma oportunidade da gente ver um mundo sem os Vingadores. Porque até então a gente teve o Homem-Aranha Longe de Casa, que ele já se passa ali após os eventos lá do Blip, né? Então, você meio que já é nesse período, mas você... tem isso abordado de uma maneira muito, muito leve. WandaVision também, mas agora não. Essa série tá mostrando... quer dizer, a minha expectativa, no caso, era de realmente ela mostrar como tá o mundo, o que aconteceu com essas pessoas quando elas voltaram, se a economia tá toda fodida, se não tem mais os Vingadores, então quem é que tá cuidando da segurança do mundo. Então, basicamente, a série me respondeu, assim, medianamente... satisfatório. Rapaz, essas questões aí que eu tava esperando. Polêmico você. O Thiago sempre polêmico. Eu, obviamente, como eu não tava esperando nada, eu achei do caralho. Mas, assim, deixa eu começar com uma pergunta antes da gente ir direto pros episódios. Com mais uma, aliás. Vocês queriam, desde o começo, que o Falcão fosse o Capitão América? Ou vocês ficaram no mesmo pensamento que o meu, que é... porra, o Steve Rogers ficou naquela putaiada lá de o Bucky, meu amigo, e tal, e teve a guerra civil por causa dele. E pra no final de Vingadores, ele entregar o escudo pro Falcão. Aí eu fiquei, não, porra, é o Bucky que tem que ser o Capitão América, caralho. Não, eu achei bom, porque o Bucky também é completamente instável. Sorola, tipo, cara. É a mesma coisa que você dá uma arma na mão de macaco. Você chamar ele de Capitão América, porque você não sabe que hora que ele vai voltar a ser a desgraça que era antes. É que eu queria ver o que... isso nos quadrinhos eu sabia que o Bucky tinha sido o Capitão América também, né? Eu queria ter tido um pouquinho disso. Mas isso, isso eu antes de assistir a série Falcão Soldado Invernal. Não, eu queria que fosse o Falcão mesmo, principalmente pra ver o piti que o povo ia dar. E tá dando pra caralho. É que eu não penso no piti, né? Eu penso no Steve Rogers chorando pra cacete. Mas seria infinitamente pior, porque assim, se fosse seguir uma ordem pelos quadrinhos, o Bucky realmente deveria ter sido, né? Ele deveria ter levado o manto antes do Sam. Mas aí você pensa, o Steve Rogers deu o escudo pra ele, né? Ele meio que oficializou ali de quem era o legado, mesmo o Sam tendo dado aquela cagada de entregar lá o escudo lá pro museu. Se você pega e tira isso de um cara negro e passa pra um cara branco, você imagina o merdelhão que isso ia, cara, ia sim, levantar, né? Sim, mas eu fiquei mais ainda. Quando você entregou e foi pra outro cara branco, eu fiquei, porra, tá vendo? Tudo isso pro filho da puta entregar o escudo e o Bucky não ser o Capitão América. Mas ele não entregou pra um cara, ele entregou pra um museu, né? Só que, porra, você vai confiar nos Estados Unidos? Claro que não. Preciso de show me the money, né, cara? Eu sou mais simples, eu queria que fosse o Falcão desde o início, porque eu achei que a dinâmica do escudo com ele voando ia ser muito foda. E tanto que é, né? Sim, nossa, vai ser mais difícil para o pessoal de efeito especial, mas as possibilidades de você usar aquele escudo diferente do que tá sendo usado antes, vai ser muito mais legal. Pensando nesses aspectos, eu concordo absolutamente com vocês, mas pensando no que aconteceu nos filmes, eu fico puto com o Steve Rogers, tá ligado? Mas tudo bem. Renatinho, você quer ler o resumo do primeiro episódio pra gente? Vamos lá. Gente, a gente segue o Wikipedia mesmo, ok? Só pra avisar. Doem pra Wikipedia. Mas os comentários são nossos, certo? Então, e outra coisa, a gente até fala, isso aqui é do Wikipedia, porque se tiver alguma coisa errada, a gente vai falar aqui. E é isso aí, como a gente falou no WandaVision, né? Tinha algumas coisas erradas. Cheio. Primeiro episódio é a Nova Ordem Mundial. Depois que metade de toda a vida voltou do blip, 5 anos após seu desaparecimento, Sam Wilson, Falcão, trabalha com a Força Aérea dos Estados Unidos na Tunísia para rastrear um avião sequestrado por Georges Bartrock e membros do grupo terrorista LAF. Wilson derrota os terroristas e recupera um refém do avião com o apoio do membro da Força-Tarefa, Joaquim Torres. Wilson recebeu o manto de Capitão América de Steve Rogers, mas ele reluta com essa ideia. E, em vez disso, decide dar o escudo do Rogers ao governo dos Estados Unidos para que possa ser exibido em um museu com traje de Rogers. Buck Barnes, que foi recentemente perdoado, frequenta a terapia exigida pelo governo, onde discute suas tentativas de fazer as pazes por seu tempo como assassino com lavagem cerebral, o Soldado Invernal. Torres investiga outro grupo terrorista, os Apátridas, que acreditam que a vida era melhor durante o blip. Torres testemunha os Apátridas assaltarem um banco na Suíça antes de ser deixado inconsciente por um dos integrantes que parece ter força sobre-humana. Ele informa Wilson que tem tentado ajudar sua relutante irmã Sarah nos negócios da família em Louisiana. O governo então nomeia o novo Capitão América, John Walker. O Marquito, né? Porque é engraçado, a primeira cena dele. Ele com o capacete não dá pra ser levado a sério, convenhamos. É muito o estereótipo do Capitão América, né? Que é aquele cara queixudaço e pomposo. Mas não combina, porque o Steve Rogers ainda, tipo, por mais que ele tivesse um queixo másculo, ele... Ele era fofinho, né? Então... Ah, esse aí é o Capitão América do jogo da Marvel, dos Vingadores. Sim. Da Marvel, não, da Square. Eu acho interessante, porque é algo que você, olhando pra esse ator, e a escolha de casting dele foi muito boa, porque você percebe que tem alguma coisa errada. Não, você sabe que ele vai ser um filho da puta, isso é... Ele vai fazer merda. Você sabe que ele vai fazer merda. Eu não conheci o personagem, tá? Esse ponto dos quadrinhos é o ponto dos quadrinhos que eu não li. Então, fala, mano, esse cara vai fazer alguma merda. Porque ele passa aquele ar de pessoa que, tipo, que tem uma certa brutalidade em si. É, ele passa uma sensação Homelander, segredo, né? Cara, mas ao mesmo tempo, eles apresentam um cara como um cara que ganhou várias medalhas, um cara corajoso de guerra, bababá. Tudo bem que, né, isso nos Estados Unidos e atualmente no Brasil, né, capitão, Enfim, não justifica muita coisa. Mas eles tentam fazer parecer com que o cara, né, é um cara bom. Mas... Então, mas eu acho que, tipo, a cara dele mostra que ele tem meio... O psicológico dele é meio abalado. Zoado. Justamente por causa de tudo que ele passou, né? Sim, zoado. Ele tem algo obscuro. É. Tem alguma coisa obscura nele. Aquela sombra que você não viu no Steve Rogers. Agora, nesse primeiro episódio foi um episódio que me prendeu por conta de mostrar as camadas logo no começo. O Sam indo do banco com a irmã dele e tipo, mano, você não existe na real. Por isso que a gente não pode fazer nada por você, sabe? Porque você teve desaparecido por 5 anos. É, e a série passa alguns meses depois do blip. Não é coisa de um bom tempo, que deu tempo de todo mundo voltar à vida normal. Exato. Você tem todos os fantasmas do blip existem ainda, né? Tanto que o grupo, entre aspas, terrorista, ele trabalha em prol de voltar a ser o que era quando o blip tinha acontecido, né? Make America Great Again. Sim. E aí você vê as camadas do Buck também, dele tentando lutar contra o que ele era, saca? E eu não sei se é nesse episódio ou no próximo episódio que tem o Sam e o Buck na psicóloga. É bem pra frente, né? Acho que é no próximo ou no terceiro. Mas eu achei legal eles falarem a importância de uma psicóloga pra um cara em batalha. Enquanto a gente tem muita pessoa ainda que pensa no que era antigamente, que, ah, não, pra que psicólogo? Muita coisa assim que a gente ainda vê muito hoje em dia. Essa parte de destacar a importância, pra mim, foi, acho que foi muito, muito legal da série também. Sim. Eu vou deixar pra falar do psicólogo no próximo episódio, né? Uhum. Porque... eu acho que não acontece nesse primeiro. Thiago, você quer comentar alguma coisa desse primeiro episódio? Thiago está aí? Quero. Comente. Eu tô cortando a IP. Pra quem não sabe, Thiago estará lá no próximo Masterchef. É. Masterchef Covid, né? Só se for. Vamos lá, cara, esse episódio inicial ele já começa com uma ação frenética, né? Que é aquele combate aéreo lá do Sam, que é uma coisa que falta, quer dizer, que faltou muito, porque em todos os outros filmes onde o Sam esteve presente, obviamente que você tinha ele voando pra lá, pra cá, né? Durante o Soldado Invernal mesmo, você vê que ele é... Ele voando com a manopla no último filme também. Pois é, ele desativa um daqueles porta-aviões lá no filme do Capitão América. Mas você nunca viu realmente esse cara em ação, né? E aqui você vê como é que funciona um combate aéreo, que o cara é um caça mesmo. Ele é um caça portátil, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele se movimenta como um pássaro, então é um negócio muito louco. A série já mostrando que não vai ter economia, que eles vão gastar realmente, assim, fazendo cenas de ação legais. Cara, teve gente que reclamou dos efeitos. Ah, não. Não, que isso, cara. Essa cena é gente boa. Do nosso grupo reclamou não. Dos efeitos, cara. Fui eu. Não, teve o Pedro, reclamou. Só que eu não reclamei do tipo, nossa, tá uma bosta. Não, dá pra perceber que é série, porque teve uns momentos que você percebe, ok, eles não têm o budget de um filme blockbuster. Sim, mas o Alvin, que sempre elogia tudo, ele reclamou dos efeitos. Aí não, né? Vou te dizer que eu achei melhor essa inicial do que a última no escuro à noite, cara. É, porque a última foi muito proposital ser à noite, né? Aquela ação, sim, sendo de dia, ficaria muito mais caro do que sendo à noite. É, então, você fazer um efeito especial à noite é você cortar custo, né? Exato. E não era pra ser assim, quer dizer, e não era pra ser, né, cara? Era pra cena final você dar destaque pro Capitão América, caralho. Você tem um novo Capitão América chegando ali, você vai botar o cara no... voando de noite no escuro, mas enfim, né? A gente ainda vai chegar lá. Então, a série começa assim, mostrando realmente do que ela veio, já vem levantando ali algumas discussões, né? Ela já apresenta todos os elementos ali, mostrando que o Bucky tá um puta cara fudido, não consegue dormir numa cama ainda, né? Dorme no chão, fazendo terapia, tá tudo fudido, né? Basicamente. Então a série chega com isso. A única coisa que eu achei meio palha, né? Achei meio meio forçado. E aí depois a gente percebe que eles fizeram isso pra servir como um gancho lá na frente. É o fato daquela dificuldade financeira lá da irmã do Sam. Porque é dito, logo no início, quando o Sam tá conversando lá com o Torres, ele fala, cara, você já tá 6 meses fazendo esse trampo aí pro exército e tal. O Sam, pois é. Agora tá na hora de eu ir em casa, ver como estão as coisas e tal. Aí chega lá, o cara tem que pegar um empréstimo pra consertar um banco velho, um barco velho, mano. E não consegue. Pô, ainda, não... tipo, o cara... Quanto esse cara não ganhou fazendo trabalho de mercenário pro exército dos Estados Unidos, cara? Eu não sei vocês, mas eu não cobraria barato pra mergulhar de cabeça num canyon a não sei quantos pés de altura, bicho. Não, mas aí, ó... Ele aí, volta pra casa duro. Aí eu vou colocar alguma coisa que pode ter acontecido, que é o seguinte... Não apareceu pirâmide, em cena. Pirâmide! Com certeza o Sam entrou no esquema de pirâmide, perdeu tudo. Entendeu? Que ele juntou nesses 6 meses. E no é dele! Que não tinha R$1, cara. Não, mas porque não tem outra explicação. O que eu acho foi o seguinte, cara: que, tipo, naquele momento, ele e a irmã dele estavam extremamente tretados. E muito provavelmente, naquele momento, ela não ia aceitar porra nenhuma dele. Mas ela não fala isso, bicho. Não fala isso, ela, mas ela fica até, no subconsciente. Ela vai até o banco. Ué, mas aí ele vai e paga, entendeu? Não, sei lá, eu achei. Ô, Thiago, você viu que ele danificou a asa? Thiago não gostou de Mulher Maravilha. What? E tá reclamando dos... Não gostou de mulher. Se cada missão ele perdeu um dono. Peraí que a minha senhora tá fazendo uma observação aqui. A explicação é que o Stark morto e mais. É, pois é, eles chegam a falar que, porque o Stark morreu e tal, não tem dinheiro. Pô, esse cara não tem pensão. Aí outra, né? O Stark morreu, mas como que você tá consertando essas paradas aí do Stark? É caro, né, velho? É por isso que não tem dinheiro. Ele tá se cada missão que ele faz danifica um droid, ele tem que consertar a asa, olha o dinheiro que ele ganha pra onde tá indo. Não dá pra sustentar a família. Isso a gente conversou no episódio passado. 1 milhão? Sim. Não dá pra nada. Não dá pra nada. Mas acho que fala até que dá a entender que aquele cara que ajuda ele lá, o... Como é que chama? O Joaquim Torres. Ele ajuda a consertar as coisas. Só que ele tem um limite. Tanto que no final, mais pro final da série, ele fala, isso aí já era. Não tem como. É, ele deve embolsar umas paradas da Força Aérea ali por trás. E aliás, é o easter egg da série, né? Porque o Torres, ele vira o novo Falcão. Sim, verdade. Faz sentido isso aí. Mas não vai ter um novo Falcão, né? Isso é fato. Pode ter, pode não ter. Pode ter porque... Ele, não pode que ele ainda caso... é o Falcão... Ele é o Capitão Falcão América Negro. Que é até o que o Super Soldado fala pra ele no final, alguma coisa assim. Mas enfim. Thiago sumiu? Caiu? Qual é? Caiu. Talvez tenha caído. É, ele falou que a conexão ia oscilar. Então, gente, Matheus só. Se o Thiago não voltar, é porque ele caiu, ok? Ele tá no celular da casa da senhora dele. Matheus. Eu. Você queria falar alguma coisa? Não. Então vamos para o segundo episódio. Thiago. Bebê, eu acho que ele morreu. Não está mais entre nós. Oi. Aí. Oi. Você quer comentar mais alguma coisa do primeiro episódio ou podemos ir pro segundo, senhor? Não, pode ir, mete branco. Vai lá, Matheus. Bom, no segundo episódio, intitulado O Herói Americano ou O Homem da Estrela? O Herói Americano, O Homem da Estrela, acho que é português de Portugal. É. Então, nesse episódio, John Walker faz uma aparição no programa Good Morning America como Capitão América e revela seu desejo de viver à altura do manto de Steve Rogers. Enquanto isso, Sam e Buck têm dificuldades para trabalharem juntos. Quando Buck expressa sua desaprovação na decisão de Sam de entregar o escudo de Rogers, eles viajam juntos para a Alemanha e encontram os apátridas contrabandeando remédios. Sam identifica um possível refém, mas descobre que é líder do grupo, Carly, que é a líder do grupo, né? Carly Morgenthau. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Morgenthau. Os apátridas, todos com força sobre-humana, rapidamente entram em combate com Buck e Sam, até que Walker e Lemar Hawkins. Hoskins. Estrela Negra. Chegam para ajudar, embora o grupo consiga escapar. Walker pede que Buck e Sam se juntem a ele para ajudar o Conselho de Repatriação Global, CRG, a reprimir as violentas revoluções pós-blip. Mas eles se recusam. Viajando para Baltimore, Buck leva Sam para conhecer Isaiah Bradley, um super soldado veterano que esteve na Guerra da Coreia, mas ele se recusa a ajudá-los devido ao seu passado conturbado com Buck, que, logo depois, é preso por faltar a uma sessão de terapia exigida pelo tribunal e libertado logo em seguida quando Walker intervém. Ele mais uma vez pede a Buck e Sam para trabalharem com ele para rastrear os apátridas, mas eles se recusam de novo e Walker os avisa para ficarem fora de seu caminho. Buck sugere que eles visitem Helmut Zemo na prisão em Berlim para coletar informações relacionadas aos apátridas. Que é o Barão Zemo, né? O Helmut Zemo. Sim. É nesse episódio que acontece a consulta. É no finzinho. E eu acho absolutamente do caralho essa consulta, porque aí a gente fica sabendo por que que o Buck tá puto. Porque, tipo, porra, o Steve Rogers deu o escudo pra você, significa que ele confiava em você. Se ele tava errado nisso, talvez ele tivesse errado sobre mim, sobre a mudança do Buck, sabe? Sobre o Buck ter ido pro lado bem, saca? Eu achei isso muito do caralho. Puta que pariu, essa cena foi foda. Mas é engraçado, eles na psicóloga, tipo, fazendo... Fazendo terapia de casal. Terapia de casal. As perninhas cruzadas. E aquele negócio deles ficarem se encarando. E a psicóloga, pisquem, pisquem. Vocês estão competindo pra ver quem pisca primeiro? É muito bom isso. E aí, quem quer começar a comentar? Eu vou falar um bagulho aqui. Aí que a gente começa a ver que essa série vai ser mais focada no pessoal deles, apesar de ter ação pra caralho. E a gente não tinha nenhuma ideia do que era tudo isso. E a partir desse episódio a gente começa a ter mais ou menos uma noção do que tá acontecendo mesmo. Com a questão de que antes, quando tinha metade só da população, era mais fácil das pessoas conseguirem empregos, os países estavam abrindo as portas pra imigrantes e não sei o quê. E depois todo mundo voltou, pau no cu de imigrante, imigrante de cué rola, manda todo mundo embora. E aí você começa a pensar, mas assim, né, eles estão meio que certos, né? A intenção aparentemente é boa, mas não a execução. Mas aí é escrever o certo por linhas tortas, pô. Sim. Porque eles são bem sangue nos olhos, né? Fala que, ah, porra, foda-se, se tiver que morrer 1 milhão, que morra 1 milhão, saca? Aí que tá, Rafa, nessa hora não. Nesse primeiro momento, eles só estão fazendo ação humanitária. Não teve o primeiro, nessa não, primeira é o terceiro, deles, né, que tem a... É, o terceiro. Nesse primeiro momento, eles estão literalmente nessa que o Pedro falou. Ele só percebe que o mundo, realmente, as pessoas eram melhor quando tinham só metade das pessoas do mundo, sabe? Quando voltou todo mundo, voltou-se o que era antes, sabe? E a gente pode até fazer uma correlação com a situação atual do mundo, mano. Todo mundo tá, tipo, se fudendo com a pandemia, sabe? Tentando fazer o melhor um pro outro, quem tá seguindo as coisas. E tipo, quando voltar, vai ser todo mundo filha da puta um com o outro, cara, de Matão, novo? Matão não tem pandemia. A gente tá... Não tem. É só isso que eu queria dizer. Matão não tá tendo pandemia não, viu, gente? Porque hoje reabriu todos os bares, todo mundo pode ir pra bar, e todos que a gente passou estavam absolutamente lotados. Isso é foda. Então, assim... por um lado, realmente dá vontade de desaparecer com metade da população do mundo. Thanos não tava tão errado assim, saca? É, porque o ser humano é o problema do mundo, né? Se a gente tira metade, é metade do problema resolvido. Sim, exatamente. E você imagina um mundo que, tipo, literalmente, tudo que a gente tenta, tudo que a ONU tenta fazer com a integração mundial foi feita com a ação do Thanos. E durante 5 anos eles tiveram que fazer isso, meio que obrigado. Mas fizeram. E aí do nada, volta todo mundo e fala: foda-se, a gente vai voltar a ser como era antes. Esses 5 anos que a gente se uniu como um mundo, acabou. Sabe? Faz sentido a briga deles. Nesse momento faz sentido. Sim, agora, não tem a violência, somente a ideia. Imagina, tipo, ah, os caras conseguiram emprego. Aí o pessoal volta do blip. O que acontece? Aí todo mundo de volta pros seus lugares normais. E os caras que conseguiram emprego e que estavam tocando a vida se fuderam, né? Porra, é uma foda isso, né, cara? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Thiago, cadê o Thiago? Eu? E aí? Cara, esse segundo episódio foi bem bacana. É nele que tem a cena lá do avião, né? Que o Buck se joga lá do avião. Sim. Que é a clara referência à cena lá do Soldado Invernal, quando o Steve pula, né? E aí aquele cara pergunta pra ele, ah, você viu se ele pegou o paraquedas? É o Super Hero Land, responde, né? É, ele não precisa, né? É uma referência direta, assim, só que você vê que com o Buck as coisas não são bem assim. E aí tem toda aquela passagem lá deles lutando contra os apátridas, tem a cena lá do caminhão, que você vê que claramente os dois estão assim, que falta uma sincronia, entendeu? Aquela falta de jogo entre eles, aquela falta de ritmo entre eles na luta, é um reflexo da interação deles. E isso é reforçado naquela cena lá do psicólogo que você falou, que ela tem um pouco de humor, né? Tem um pouco lá de comédia, porque afinal de contas a Marvel ela sempre coloca ali um quezinho de comédia pra deixar o material um pouco mais leve, senão você, né, sai desgraçado de cada episódio. Apesar que ali, mano, também, tipo, eles não eram inimigos. Eles estavam meio que desentendidos por conta da situação que gerou com o escudo sendo dado pro governo. Sim, sabe? Sim. E aí, isso que você falou, cara, é dessa insegurança do Buck, né? Isso é muito foda, né, cara? Ele virar e falar, porra, isso que você fez me deixa ainda mais inseguro, né? Então é bem legal, porque vai tirando todas aquelas camadas lá do cara como se fosse uma cebola. Sim. Então isso é muito interessante. Sobre os apátridas, até esse momento, a gente não sabe muito bem o que eles são ainda, né? Então eu vou até deixar para comentar um pouco melhor sobre isso mais para frente. Mas eu acho importante a gente dar um destaquezinho para aquela fala do Walker naquela entrevista, né? Porque aquilo ali é o show business americano, né? Lembra até aquela campanha que o próprio Steve Rogers faz lá no filme de origem dele, quando faz aquele tour pelos Estados Unidos e tem as dançarinas, fogos de artifício, né? Que é toda aquela, todo aquele espetáculo, assim, bem Super Bowl, né? Os caras fazendo aquele lance ali. Então é o retrato, tipo, clássico do norte-americano médio, né? É pra esse cara que é aquela mensagem ali, né? É pro americano médio, redneck e tal, que é a mensagem que o Walker tá enviando ali, né? Você, um cara conservador, cidadão do bem, não se preocupe, estamos aqui agora pra te defender. Eles, na verdade, eles não precisavam de um herói pra defender a América, eles precisavam de uma imagem pra ser idolatrada pelo povo, pra poder se aliar ao governo, né, nesse caso. E isso também encobre bastante a história do Isaías, que é importante pra caralho pra história. E tem essa questão do símbolo pra passar segurança pro povo, né? Que tipo, o Steve Rogers, pô, de fato, tá acontecendo alguma merda, beleza, a gente tem os Vingadores, né, a gente tem o Capitão América. A partir do momento que você não tem o ícone do seu país, que é a maior representatividade de segurança da América, né, você... Não, cara, o Walker nada mais é ali do que um Capitão Cloroquina, né, bicho? Ele tá ali pra passar uma falsa sensação de segurança. Exato. Que o governo quer passar pra poder continuar fazendo aquelas políticas dele. Então o cara é quase que uma cloroquina com um escudo ali, né? A importância dele é a mesma do Patati Patatá, né? Sim, só que o lance lá do Azaia, aquela passagem ali, pelo menos nos quadrinhos, é muito mais forte, cara, é muito mais pesada, porque os experimentos que fazem com ele é uma coisa terrível. E assim, ele é o único cara que sobrevive, e se eu não me engano, é de um pelotão com 400 outros soldados negros. E conforme eles falham, o governo apaga os caras e apaga todas as ligações deles, ou seja, família, entendeu? Pra esse negócio não vazar de jeito nenhum. Então é uma parada pesadíssima aquilo ali, pesadíssima. E eu acho que essa parte também do Isaías aí, é interessante que é o primeiro ponto que eu acho que o Sam começa a refletir, né? Sobre o que ele fez e o que ele vai fazer daqui pra frente. Que que eu acho que é o que vai levar ele a fazer o que ele vai fazer em seguida. Foi logo aí com a hora que ele começa a pensar, falou, nossa, será que eu fiz cagada com esse entregando o escudo, não querendo fazer parte disso e tal, aí ele começa a refletir sobre isso. Sim, isso e a hora que ele sai de lá também, né, que tem a abordagem policial. Foi a primeira... É, a primeira demonstração explícita de racismo que teve nessa série foi esse momento, né, que os policiais chegam pro Buck perguntando, ele tá te incomodando, senhor? Pois é. Aí o Buck ainda vira e fala, você sabe quem que é ele? Tipo, mano, o que você tá falando, velho? Daí depois o cara, sabe? É do tipo, você é negro, mas você é famoso. Exatamente. Então, tipo, negros famosos, tudo bem, sabe? Mas é bom, aproveitando que a gente falou do negro famoso, o Rhodes apareceu também no primeiro filme, no primeiro episódio. Sim. Ele apareceu lá. E o Rhodes mesmo, no primeiro episódio, ele tava com uma cara de, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? Por que você tá entregando? Se você reparar, Rafael, todo o elenco negro da série tem essa parte. É, todo mundo esperava que o Sam virasse o Capitão América, sabe? E esse segundo episódio meio que gera que faísca pro Sam, e na atuação dá pra aparecer bastante isso, que, caralho, por que um cara negro não pode ser o Capitão América? Sabe? Ele sai de lá com isso, a abordagem policial incentiva esse pensamento, e isso é aquela pedra no sapato que ele vai ter que andar durante toda a série, e ele percebe que isso é uma pedra no sapato dele. Então, foi nesse primeiro episódio que eu comecei a pensar, pô, ok, nesse segundo episódio que eu comecei a pensar, ok, talvez o Sam deva ser o Capitão América, mas eu ainda prefiro o Buck. Só que daí eu comecei a pensar, não foi nem nessa cena do racismo, mas na hora que o Buck vira e fala, porra, se o Rogers errou sobre você, talvez ele tenha errado sobre mim. Isso mostrou que o Soldado Invernal realmente, ele é totalmente destruído por dentro. E ele realmente era, né? Na verdade, durante essa série inteira, o Soldado Invernal tá tentando montar o quebra-cabeça que é ele. Ele tá em conflito. Exato. Tanto que ele tem a listinha dos nomes das pessoas que, sei lá, ele matou parentes, sabe? Acho que de certa forma... De certa forma, os dois, né? Tanto o Buck quanto o Sam, eles ficam nessa daí, né? Sim. É que assim, no fim, se você for pensar pra parte lógica do que é um herói super soldado, o Buck com certeza entra 100% com prioridade. O cara é um super soldado, ele tem um braço metálico, ele pode usar um braço pra atacar e o escudo pra defender. Ele faria sentido do ponto de vista de herói. Tanto que eu acho que, na verdade, os dois juntos são Capitão América só. Um é super soldado e o outro tem a ética, vejo, tudo que o Bruce e o Steve Rogers tem. Eu vejo meio assim também. Eu vejo exatamente assim, na verdade. Tanto que eu não gostaria, Rafael, que te separassem os dois. Sim. Eu acho que a ação tem sempre com os dois, que faz todo sentido. Exato. Assim como o Steve Rogers tinha o Sam com ele, eu acho que o Sam tem que ter o Buck. Saca? É. E outra coisa, eu até mandei mensagem pro Renato, falando, mano, o cara tem uma porra de um braço de vibranium e não usa essa merda. Só usa uma vez na série. Duas, na verdade. Ele usou nesse episódio. Ele usou nesse episódio. Na hora que ele tava caindo do avião, ele botou o braço pra baixo pra não se fuder todo. É, mas assim, ele não usa... Porque, assim, convenhamos, num soco ele podia destruir pessoas. É, mas de qualquer forma, ele é super soldado, né? Sim, mas, pô, o adamantium, teoricamente, absorve toda a força de vibranium. Impacto. Isso, vibranium. Ele absorve toda a força de impacto. Então, tipo... Cientificamente, ele daria um soco em alguém e nada aconteceria. Ia ficar parado, sim, mas levando em consideração assim, filmes da Marvel, ele... Depois ele explica, de uma maneira super cômica, mas tem um motivo. Sim, tipo... Motivo também que eu acho que o braço dele também tem um motivo dele, tipo, lembrar muito a coisa negativa do Soldado Invernal. Sim. Ele ainda não tá pronto pra se tornar um Soldado Invernal no sentido de herói. Ele ainda se considera um Soldado Invernal vilão. Pra ele não conseguiu passar por isso. Sim, mas isso é algo também que vamos falar mais pra frente. A única coisa que ele fala até então, nos primeiros episódios logo... Nos primeiros não, na verdade foi no episódio do navio, né? Que o próprio Sam vira pra ele e fala... Ué, mas por que você não usa esse braço aí? Ele fala... É que eu sou canhoto. Uhum. Então, tipo... É que eu sou destro. Então, tipo, ok, fica engraçado, beleza. Só que faz sentido. Só que assim, você vê que no fundo mesmo, é exatamente isso que o Renato falou. É basicamente o braço que ele usou pra matar o pessoal. Saca? Aquele braço, mesmo ele trocado por um outro, ainda tá muito manchado de sangue pra ele. Enquanto ele não conseguir limpar esse sangue que tem, ele não consegue usar o potencial dele completo. Sim. Thiago? É, eu acho que tem isso que vocês falaram, mas eu acho que vai até um pouco além da própria postura dele. Não tem necessidade. Assim, é interessante esse ponto de vista sobre ele não querer usar o braço e tal, por lembrar, né, o tempo dele como soldado invernal. Não tinha pensado nisso. Realmente é interessante, mas eu acho que vai até um pouco além, porque se você assistiu o filme, né, lá do Soldado Invernal 2017, eu acho, 2016, 2017, não sei, e você assistir depois o Falcão e o Soldado Invernal, você vai ver que a própria postura do Bucky, ela é diferente. Ele luta de uma maneira muito menos irracional, muito menos violenta. É porque ele era um animal, praticamente. Ele era uma máquina, entendeu? Você simplesmente ligava aquele botão e soltava o cachorro louco em cima. Sim. E agora não, ele tem a consciência que se ele der um soco em alguém, que ele mata, bicho. Então, você percebe que existe uma diferença, né? Quando você não pensa, quando você é literalmente uma máquina programada lá pra poder matar, é uma coisa, né? Mas quando você tem consciência disso, é um pouquinho diferente. Ainda então, que ele... Ainda que nessa série só mostrou ele espancando os super soldados, né? Não, é, mas no super soldado ele desce a porrada, sim, né? Exatamente. Merecidamente. Com certeza. E devo ressaltar mais uma coisa que me incomoda um pouco, esse braço de Wakanda dele. Mostra, é o que eu já falei depois, eu vou falar mais depois também pra isso. Mostra que ele não conheceu as pessoas certas em Wakanda, porque dava pra esse braço abrir, virar uma porrada de coisa. Virar uma metralhadora, como ele conhecia, né, tá. O que ele quisesse. Mas como ele só conhecia o pessoal que luta... Abre garrafa, né, cara? Esse negócio mais útil. É, tipo, na sei palma lá da mão abre aquele abridorzinho de garrafa, né? Ele só pá, dá um... Caraca. Com adesivo da bota parte da esquerda. Sabe? Bota a trilha do espetor Bujinganga aí agora, né? É, tipo, não, mas ó, posso falar um negócio? Só um braço. Posso falar um negócio que eu gostei? Ele usou muito menos armas do que em todos os filmes da Marvel. É, os cenas que mostram ele usando arma é basicamente quando ele era o Soldado Invernal, né? Sim, e assim, eu gostei disso, porque eu ficava, durante os filmes da Marvel, durante os filmes dos Vingadores e tal, eu ficava, mano, ele é um super soldado. Por que ele tá usando uma metralhadora? Ele pode, o soco dele talvez seja mais forte do que a bala. Então, assim, eu gostei de ter visto um pouco, ele sair no soco mesmo, mano a mano, sabe? Eu acho que vai um pouco, Rafa, do que eu falei dos dois ser o ideal do Steve. Que é o fato de você se defender. Você percebe que mesmo o braço dele só usa no super soldado porque ele tá se defendendo. Sim. O braço dele, realmente, o poder dele que ele tem, que ele não gosta de usar ainda, é usado só pra defesa. Então, muito, os dois, nesse ponto, ainda tá naquele, até por conta do da história que tá mostrando, apesar de tá te guiando pro Sunset, o Buck tá falando pro Sunset, o Capitão América, ele também é um candidato fortíssimo, porque tá tentando aderir ao tudo que o Steve achava dele, né? Vamos para o terceiro episódio. Então, faz sentido por isso. Felipe, tá nós? Vou tentar. Terceiro episódio, Mercador do Poder. Sem o conhecimento de Sam, Bucky orquestra um motim na prisão para ajudar Zemo a escapar, concordando em ajudar a deter os apátrias. Eles viajam para Madripoor, uma cidade-estado santuário do crime, e se encontram com Shelby, uma criminosa de alto escalão. Ela revela que foi ex-cientista da Hydra, Dr. Wilfred Nagel, que foi contratado pelo Mercador do Poder para recriar o soro do super soldado. A identidade de Sam é exposta, Shelby é morta e uma recompensa é posteriormente colocada para Sam, Bucky e Zemo, enquanto eles escapam. Sharon Carter, que vive como fugitiva, o salva de caçadores de recompensa e os traz para o laboratório de Nagel. Eles descobrem que ele criou 20 doses do soro e que Carly Morgenthau roubou. Zemo mata Nagel inesperadamente e o laboratório é destruído, mas Zemo rouba um veículo de fuga. Sharon fica pra trás e Sam concorda em obter a perdão para ela. John Walker e Lemmy Honkins chegam a Berlim e deduzem que Bucky e Sam ajudaram Zemo a escapar, enquanto os apátridas invadem um depósito da CGR na Lituânia em busca de suprimentos. Zemo, Bucky e Sam viajam para Letônia em busca de Morgenthau. Buck reconhece dispositivos de rastreamento de Wakanda na rua e encontra a Dora Mihaly. Dora o quê? Como é que chama? Ela assistiu Pantera Negra. Milaje Ayo. Dora Milaje Ayo, que quer Zim. Sabe que nesse episódio a gente vê como esse Capitão América novo não serve pra ser o Capitão América. Porque o cara deduzir coisas aleatoriamente. Tipo, o Buck e o Sam ajudaram na Guerra Infinita, ajudaram no, em todas as guerras lazarentas que teve, né? E tipo, ah não, vocês ajudaram o cara a fugir. Meio que ajudaram, né? Mas, tipo, como você, tipo, você sendo a maior representatividade de segurança de um país, você chega metendo banca de, ah, eu sou fodão, foi vocês e é isso aí, é nóis, sabe? Tomar no cu, cara. Isso é dito mais pra frente, né? Que, ele, que o... O... Como é que ele chama mesmo? O Barão Zemo? Não, o amigo do Capitão América falso. É o Lemar. Ele fala lá que o poder traz à tona o que a pessoa realmente é. Então, basicamente é o que acontece com ele. E esse foi o primeiro episódio da série que deu um bafafá na internet por causa da dancinha do Barão Zemo, né? Sim. Hã? Que eu acho ridículo esse bafafá, porque, mano, o cara tá preso, sabe-se lá por quanto tempo. Mano, o cara vai pra um lugar onde só tem bandido, ele é o único que pode ser ele mesmo lá. O cara vai aproveitar, mano. É que o povo gosta de implicar com bosta, né? Uma coisa que... Como ele disse, ele era um barão, velho. Sim, sabe? Então... uma coisa que faltou nessa sinopse é que no final desse episódio, o Tereltel, o John Walker, rouba uma dose do soro do Super Soldado. Não é, é nesse, é no próximo. No próximo ele já não tá injetado? Não. Não. É verdade. Esse é que rola toda essa parte de... Aliás, uma coisa, você falou da Sharon Carter, vou te falar que não tá muito longe de uma época dos quadrinhos em que ela era uma agente dupla. Sim. Que ela ajudou a salvar o Capitão América através de fazer juntar ele com Caveira Vermelha. Filha da puta. Sabe, tudo tem uma parte. Filha da puta. Mas é normal. Mas também, você imagina, você tá fodido da cabeça por conta de você tá apaixonado por um cara que sumiu, teve o blip e tudo mais. Aí do nada você lembra que ele é seu tio, porque o filho da puta voltou no tempo e ficou com a sua tia. Isso não é culpa faz mãe? Um pouco de sentido, mas não faz sentido dela ter mandado criar soro de super soldado. Ah, é que depois explica um pouco mais o objetivo dela com esse soro, mas cara, tá num ponto que ela foi abandonada, sendo caçada, como aconteceu anteriormente por causa do filme do Capitão América Soldado Invernal. Então, mano, aquela sensação de ser abandonada pelo seu país e por todo mundo e caçada, cara, né? Ferrou também, né? Você não tem mais onde pisar, você faz o que você sabe. Ela era uma agente secreta. Sim. Lá, sabe? Não, tô justificando uma coisa que, tipo, que pra mim faz sentido, mano. Que você sabe fazer o quê? Fazer as coisas na surdina. O que você precisa de poder? O mundo não tem grande parte do poder. O que você faz? Qual era o símbolo do poder pra grande maioria das pessoas comuns? Capitão América. É verdade. Mas posso falar? Esse episódio pra mim foi o mais chatinho. É, ele foi meio estranho, sei lá. É, foi maçante. O final foi bom. Foi maçante. Você vê de novamente a... Teve aquele negócio da irmã do Sam ligando pra ele, né? E ele agindo, não, vou falar com você depois, sabe? Querendo... eu vou matar aquele banqueiro filho da puta. É muito bom. E ela, ah, tá bom, porra, depois você me liga. Isso é legal pra caralho. Mostrando novamente, né, a relação dos irmãos, isso é foda. Cadê os comentários? Cara, uma coisa que eu tô vendo que não tem nesses resumos aqui é com relação ao Buck que ele vai na casa do Oriental lá, que ele matou o filho dele, né? Que eu não lembro qual episódio que é que ele vai a primeira vez. É no segundo episódio. A primeira vez é no primeiro e segundo que ele vai na casa. A primeira vez ele bebendo, tendo um encontro dele com aquela... com a moça asiática. É, aí depois ele sai do encontro e vai na casa dele. Com a moça asiática. É. É que eu descobri recentemente que oriental não pode ser, não se refere mais a quem é japonês, chinês, sapatinho, asiático. Ah. Então, tô tentando corrigir meu palavreado. Justo, justo. E o Thiago? Antes de qualquer coisa, a gente pode fazer uma pequena régua moral aqui, né? É, pra quem ficou puto com a dancinha lá do Zemo, que claramente aquilo ali é só uma pegadinha de humor, cara. É só pra dar uma descontraidinha, entendeu? Não é... tipo, ai, o Zemo dançarina, agora tem uma tempestade no copo d'água, filha da puta em cima disso. Mas vamos fazer o seguinte, então, se você ficar puto com isso, não, ó, se você ficou puto com o Zemo dançando, não vale você ter gostado do Thor levando choque em Thor Ragnarok. do Deus do Trovão. Deus do Trovão. É verdade. Levando choque. Piada do Deus do Trovão, né? O Senhor de Asgard jogando a bolinha de borracha na parede, botando na cabeça dele, ele caindo e a risada do Chaves de fundo. Então, assim, se você achou isso engraçado e você ficou puto com a dancinha do Zemo, meu amigo, porra, não, né? Mas dito isso, eu discordo de vocês, eu acho que foi um puto episódio. Rapaz, o Thiago, ele sempre é a nossa antítese, por isso que eu gosto de trazer o Thiago. Com certeza. Cara, pra quem acompanha quadrinhos, assim, quando os caras falaram, não, a sua pista tá em Madripoor, meu amigo, eu pulei, assim, eu falei, cara, Madripoor, aí me lembrou as histórias lá do Wolverine, da época que ele era caolho, né? Esperava ver o caolho, né, Thiago? Esperava que o Barbie fosse o caolho, né? Eu fiquei loucaço, eu falei, pô, mó bandidagem, a cidade foi bem representada pra caramba, você vê ali o bar, né? Cara, Se o barman fosse caolho, você ia mijar Guaraná, então. Não, fosse o Hugh Jackman. O Hugh Jackman de tapa-olho. Puta, cara, podia eles deviam ter conseguido isso, mano. Mano, bota só o Hugh Jackman, bota o dublê do Hugh Jackman passando de fundo de tapa-olho. Eu já... Porra, vale mais do que barra de ouro, entendeu? Nossa, e mas... isso é do easter egg que ia fazer puta todo o fã mijar sangue. Puta que pariu. Não, isso é tão foda que não ia ser um easter egg, ia ser uma série só sobre isso, cara. Tão foda que isso seria. Mas brincadeiras à parte, eu achei que foi um puta episódio. Mostrou a Sharon ali ainda em ação, né? Como ela ainda é uma gente foda. Ela sozinha segurando toda aquela galera antes de... pra não chegar lá enquanto eles estão interrogando aquele cientista, né? Eu não vou entrar no mérito dela ser o mercador do poder ainda, porque até então na série a gente não sabe disso, se vai ser revelado por mais pra frente. Mas, cara, é um puta episódio, porque você tem ali a cena de ação, tem a cena de investigação, tem o Cafetão América, né, lá do Sam vestido com aquela roupa lá e tal. Então tem muita pegadinha de humor, mas tem muita pegada de ação. E tem você mostrando o Zemo do que ele é, assim, né? Porque o Zemo é aquele cara que ele tá sentado contigo numa sala interrogando um cara e de repente ele se saca de uma pistola e dá um tiro na cara de outra pessoa sem o menor remorso. E sabe uma coisa? Entendeu? A questão da mudança, né? Acho que foi você que comentou. Da mudança. Quando ele bota a máscara. Não, da mudança do Soldado Invernal dos filmes pra série. É que quando o Buck vai imitar o que ele era, você não tem a sensação. Ele não consegue se imitar, saca? Ele não consegue. É muito nítido isso. E em compensação, o Zemo, quando coloca a máscara, ele vira um puta psicopata, cara. Sim. Ele sai matando toda aquela galera ali com facada, com barra de ferro, sozinho, assim. Pô. Então, ele é aquele cara que tá rindo, mas você não pode dar as costas pra ele nunca, nunca, entendeu? Só... Então, é um personagem excelente, Daniel Brühl, nossa. Isso aí se chama... Particularmente... Isso aí se chama disfarçar o dublê, cara. Pô, não, cara, mas que seja, mas dentro do personagem isso ficou muito bom. Sim, pra caralho. Porque é aquele cara que ele fica o tempo todo com aquele discursinho cínico, né? Fica fazendo piada e tal, mas é um cara perigoso, cara. É um dos maiores vilões da Marvel e é uma grande reparação que a Marvel tá fazendo porque... Eu adoro, né, o MCU, cara. Eu acho maravilhoso. Mas que puta histórico de estragar vilão, sabe? De desperdiçar vilão, de matar vilão quando não tem que matar, de empregar uns negócios merda. Eu nunca vou perdoar a Marvel por aquele mandarim fajuto lá do Homem de Ferro 3, entendeu? E você entrega o Zemo todo fudido lá em Guerra Civil e aqui a gente tem um vislumbre realmente do que o Zemo poderia ser. Até mais, Thiago. Acho que a gente tem a oportunidade de ver o que é o Zemo quando não tá seguindo uma missão específica. Sim, porque aquele do Guerra Civil era uma missão específica dele. Ele tinha que ir lá seguir passo a passo pro plano dele dar certo. Agora ele tá livre. Então a gente teve a chance de ver um Zemo livre, como que ele é, sabe? Ele tem a melancolia dele, ele tem a psicopatia dele, ele tem hoje um... Nesse episódio que ele mostra, o objetivo dele é que não há super soldados. Ele entende que o Steve Rogers é uma exceção e ele ainda... tá avaliando o Bucky. Uhum. Ele sabe qualquer coisa, além desses dois, pra ele não importa o que vai ser. É super soldado, sim, tem que acabar. Sim. Sabe? Exatamente. E E quando você acha que tá sendo assim, quando você tá simpatizando com o vilão, ele te mostra esse vilão que é, tipo, não, não quero que sua simpatia. Tá aqui quem eu sou. Exato. Isso eu gostei pra caramba, mano. Pra caramba mesmo. Vamos para o quarto episódio. Só um comentáriozinho. O nome desse episódio me lembrou de uma outra mídia que... O nome desse episódio é Power Broker, em inglês. E me lembrou muito de Shadow Broker, da Liara Tissoni, do Mass Effect. Beijo. O mundo está vendo. É o quarto episódio. Ayo dá a Buck 8 horas para usar Zemo antes que os Wakandanos o levem, pois Zemo matou seu rei, o T'Chaka, né? Zemo ajuda a encontrar Morgenthau e no funeral da sua mãe adotiva. O interessante é como o Zemo ajudou a encontrar, né? Mas a gente vai discutir isso. Como o pior doce da história. Exatamente. É onde o Walker e Hoskins os interceptam. Sam fala com o Morgenthau sozinho e tenta persuadi-lo a acabar com a violência, mas Walker, impaciente, intervém e uma luta começa. Zemo destrói a maior parte dos soros antes de ser apreendido por Walker, que secretamente pega o último frasco. Ayo e a Dora Milaje vão buscar Zemo. Walker se recusa a entregá-lo. Um combate começa, terminando com Walker sendo humilhado pelas guerreiras de Wakanda, enquanto Zemo foge. Morgenthau ameaça a irmã de Sam, forçando-a a se encontrar com ela, e ela tenta persuadi-lo a se juntar à sua causa. Walker e Hoskins chegam e envolvem outros membros dos Apátridas. Durante a luta que começou, Morgenthau mata Hoskins, enquanto Walker, cheio de raiva e tendo injetado o soro do super soldado em si mesmo, mata Nico, um dos Apátridas, com escudo na frente de espectadores horrorizados que filmam suas ações em seus telefones celulares. Cara, é outro episódio que você olha pro Capitão América e você fala, definitivamente não dá, né, velho? Vamos mudar esse uniforme e colocar umas águias douradas nos ombros, assim, mandar você estuprar uma mulher, que eu acho que combina mais esse personagem. Exatamente, você ter mother issues, né? Eu acho foda também, porque assim, nos episódios anteriores é falado que o fator dele ter sido escolhido é porque sempre toma boas decisões em batalha. E você percebe um pouco nisso, que ele, até a parte dele ter sacado que foi o Sam e o Buck libertar o Zemo e tudo mais, é um pouco pra tentar mostrar isso, que ele é um cara que sabe ter a boa intenção, né? E das decisões. Sim, o Hoskins fala isso, né? Só que ele, assim, e ele, tipo, você percebe que mesmo nisso, toda decisão que ele toma, ele é sempre ter aquele jeito pau no cu de tomar decisão. Mas, ó, de achar. E é só que ele põe o uniforme, você reparou isso. Quando ele tá indeciso, ele geralmente tá sem o capacete. Ele é sempre filho da puta, cara. Ele é sempre filho da puta. Não, mas repara isso. Filho da puta, ele não é só filho da puta de uniforme. Você acha que o Bolsonaro é filho da puta só engravatado ou ele é filho da puta de camiseta e chinelo também? Ele é filho da puta o tempo inteiro, cara. Mas, Rafa, repara isso. Quando ele tá sendo filho da puta, aquele estilo de filho da puta que acha que tá sempre certo, ele tá com capacete. Quando ele é um cara que tem cheio de dúvida, ele geralmente tá sem o capacete. Sim. Porque pra ele, ele já tem um psicológico dele, né? Não, é que ele tem um psicológico de quando estou com capacete, eu sou o Capitão América. Eu estou certo. As decisões estão certas. Quando ele tira, ele volta a ser o Walker. Sim. E isso pra ele é uma coisa que, tipo, que gera dúvidas, que gera um monte de coisa. Isso. E o ator, cara, tá de parabéns, porque realmente, mano, dá vontade de dar um soco. Ele é um bom ator. Quando um ator consegue fazer isso, puta que pariu. Sim. Mano. Sério. Mas assim, o Pedro comentou do Hoskins e do Walker conversando, e é nessa mesma conversa que o Walker vira pra ele, pro Hoskins e. Que o Walker vira pro Hoskins e pergunta: se você pudesse tomar o soro do super soldado, você tomaria? Mas nessa conversa eles falam uma coisa bem diferente também. O Walker fala: você sabe que a gente não conseguiu aquelas medalhas da forma mais correta possível, né? Do tipo, eles fizeram muita merda e mesmo assim foram condecorados. Eu nunca vi isso acontecendo na minha vida. É, mas exército é isso, né, porra? Você vai matar gente e vai matar gente, independente de qualquer coisa. Tipo, não necessariamente o cara que é seu inimigo de batalha, ele é um filho da puta na vida, saca? Não, mas o que dá a entender é que foi alguma coisa completamente crime de guerra pra eles terem comentado isso. E daí tem essa conversa do, pô, você tomaria? Aí o Hoskins mesmo fala, pô, eu tomaria na hora. E faz sentido pros dois. E ainda dá um incentivo pra ele, né? Tipo, e fala, pô, e você é um cara foda, tel e tal. Então, já bota na cabeça do cara, né, mano? Enquanto isso, o Sam conversando com a Morgenthau, totalmente falando, trazendo novamente os aspectos da vida dele, né? O que ele passou desde o Blip e etc, sabe? Que tipo, porra, as coisas não precisam ser assim. Você vai realmente querer fazer justiça matando um monte de inocentes, trazendo toda essa discussão novamente, saca? Isso é legal pra caralho. Porque ele fala mais ou menos, né? Tipo, meu, você vai trazer justiça matando um monte de inocentes, você vai estar sendo igual aos caras, sabe? E além dela falar, ah, e você tomaria o soro? E ele fala, não, de bate pronto. De bate pronto. E aí é mais uma estrelinha no o Sam pode ser o Capitão América. Que o Sam, que eu falei, é o lado mental do, sim, Capitão América. O cara que vai ter que ir ao C. O C. Porque se de não for sempre, ele, quem, né, que vai se importar, yeah, pra fazer? Muito legal isso, porque você acaba vendo cada vez mais, voltando o filme do Capitão América lá na frente, o cara que realmente acredita no que o bem pode ser feito, uhum, sabe? E isso é legal do Sam. Enquanto o Buck é o cara que viu a sombra do mal e tá tentando se livrar disso, o Sam acredita que o bem pode ser feito. Você sempre pode escolher um bom caminho, o meio termo pra ambas as partes, sabe? Considerar, ouvir os outros lados. Isso é muito legal pro Sam. E nesse episódio é que ele começa a demonstrar cada vez mais que ele vai ser o Capitão América, sabe? Isso que é legal. Eu sou o cara que tem o mais próximo do que seria do que o Steve seria. Sim, não, com certeza, com certeza. E tem um momento. Cara, a Oi fazendo o jutsu ali no braço do Sam. Ah, sim. Ela só dá um tu-tu-tu, pá, o do braço Sam, dele, não, do Bucky. O braço dele meio que cai morto, assim, saca? Isso eu achei. É que ele desconecta, ele aperta uns botões que desconecta o braço dele pra não utilizar ele. Sim. Mas, porra, esses botões ficam expostos, cara, isso daí é meio perigoso. É, pelo jeito é tipo um Five Fingers Death Punch, né? Que ele basicamente tem o jeito certo de fazer pra fazer o feito. É, deve ser. É por isso que eu falei o jutsu, sim, né? Sim. Jutsu tem o um jeito certo pra você enfiar o dedo no cu dos outros. A Milaje também tentando, pensando, a Dora Milaje também é uma delas, que pega o escudo e claramente a impressão que quer passar é que, tipo, isso é nosso. Sim. Eu vou levar pra gente. Exatamente. Sabe? Toda essa parte ficou muito legal, porque mostra também. Eles falam antes, né? Você acha que. Você não quer. Acho que ele fala antes da luta, você não quer enfrentar elas. É. Porque tem esse. E assim, até porque, né? A gente sabe que... Eu achei muito engraçado no momento que ele quis enfrentar elas. Que, tipo, a gente já sabe como é o povo de Wakanda, sabe? São basicamente todos guerreiros. Então, na hora que ele quis enfrentar, eu fiquei... Aê, caralho, vai tomar um couro fodido. Ele vai tomar... É um cara que começou a treinar com sorte, com se pensar na base, com 18 anos pra frente, quanto uma pessoa que treinou luta a vida inteira. É. Que tem os melhores acervos de armas tecnológicas e, né? Se for, vocês assistiram um Príncipe em Nova York? Se for tipo um Príncipe em Nova York, o 2, né? Se for tipo um Príncipe em Nova York, é basicamente seu treinamento é pegar bigodes de um leão, saca? E até citam o Wakanda no Príncipe de Nova York. Puta como, que pariu. Tipo, ah, vocês são de Wakanda? O quê? Sabe? É engraçado isso. Cadê o Thiago? Thiago tá quieto. Thiago some. Thiago deve estar lavando a louça ou levando lixo pra fora. Thiago está sendo mandado, oi, pela senhora dele nesse momento. Não, eu só tô esperando vocês passarem a palavra enquanto eu vou adiantando as coisas. Você pode falar quando, cara, você quiser. Cara, sem sombra... Só. Obrigado, meu lindo. Cara, sem sombra de dúvidas, é o melhor episódio da série, né? Discord. Ele tem ali... Mas aí é um problema seu. Ele tem ali o que... o que talvez seja o melhor diálogo de toda a série, que é o diálogo do Sam com a Morgenthau, que ele meio que tentando resgatar ela ainda, né? Tentando trazer ela de volta, tentando entender do que eles estão... Tentando assim, eu entendo, cara, tentando a sua entender causa, o lado dela, tá fazendo, né? Merda. Tentando entender por que, que elas estão que ela tá fazendo isso. Na real é o inverso, né? Ele tá fazendo ela entender o lado dele, porque eu achei genial a forma que ele fala com ela, né? E aí ela manda um... mas quem entrar no meu caminho eu mato. Aí ele só olha pra cara dela, tipo, tá vendo como é que você é uma puta maluca do caralho? E aí ela, não, mas ouvindo assim, né? Nossa, quem é? Não é isso que eu quis dizer, né? Veja bem, faltou só ela mandar aquele discurso de celebridade quando faz merda na internet. Aí grava vídeo depois no Instagram, de camisa branca, cheio de ranho na cara, lavada, né? Quem me conhece sabe, né? Aquele negócio todo e tal. Mas Cara, um puta episódio, o Zemo brilhou. Aliás, cara, você sabe que o mundo tá de cabeça pra baixo quando o Zemo é a voz da razão, né? Sim. Porque eles estão naquele. Eles estão naquele diálogo lá, naquele hotel, e eles falando essa questão do super soldado e tal. E o Zemo fala: olha, você ser um super soldado é você ser um supremacista. Né? Porque todo esse pensamento do super soldado, do soldado perfeito, do homem ideal, a gente sabe de onde isso já apareceu na história, a gente sabe muito bem onde isso deu. Então, ele está claramente falando: olha, se você coloca ali um super soldado, algo que deveria ser um superior, e você baseia sua causa nisso, você é um supremacista. E aí eles: não, mas vejam bem, né? Tem o Steve Rogers e tal. E ele literalmente fala: touché, muito bem. Só que só existe um Steve Rogers, né? O que é, muitas das vezes, discursos, quando a gente está conversando sobre política, na vida real, cara, na mesa do bar, assim, né? Você fala uma coisa e aí alguém fala: ah, mas e fulano? Como se fulano fosse um exemplo e não uma exceção à regra. Aí deixa eu jogar. Deixa eu jogar um questionamento aí. Vocês acham que o Sam não tomou e respondeu prontamente que não tomaria o soro? Vocês acham que ele fez isso porque, tipo, ele sabe que corre o risco dele se corromper? Ou, sei lá, por algum outro motivo? Você quer a resposta bonita ou você quer a resposta prática? Eu quero a resposta real pra você. A resposta real é que se o roteirista fizesse isso, tiraria todo o embasamento do cara ser assim: eu não tenho nada, eu só tenho a minha coragem, a minha lealdade, a minha honra e meu senso de dever, entendeu? É só isso que eu tenho. Mas então, se você dá ele o sonho do super soldado, ah tá, beleza, ele só tá fazendo isso agora porque ele virou super soldado. Basicamente, a resposta, né, logicamente, que é um roteiro metendo a mão ali. Não, e até porque a continuação do episódio da sequência aí mostra que tomar o soro deu merda, né? Porque aí a Magneto mata o Homskis lá e o Walker fica louco, né? Antes disso, a gente não pode esquecer de uma das melhores cenas também, que é o Zemo interrogando criança, né? Com balinhas. Porque você vê o seguinte... Não, porque você vê o seguinte, você vê o Sam chegando como se fosse o cara mais inocente do mundo. Ah, eu... esse pessoal que liga fazendo golpe, entendeu? Ah, eu ouvi dizer que tem uma pessoa aí e tal... Né, você conhece a fulana, é minha amiga, né? E todo mundo fechando a porta na cara dele. Aí vem o Bucky com a sutileza de um hipopótamo na loja de porcelana, né? E ninguém consegue porra nenhuma. Aí vai o Zemo com a mãozinha pra trás, sabe? Com a cabecinha baixa. Cara, criança, vem cá, você quer balinha? O Zemo me lembrou muito o Sr. K. Na hora que o Sr. K fala: quer balinha? Quer balinha? Só falar uma coisa: o Zemo é um filho da puta, e aí você percebe. Porque ele não deu balinha pras crianças, ele deu Turkish Delight, que é uma das coisas mais grotescamente horríveis que eu já comi na minha vida. É ruim pra bosta. E a bala é ruim, né? Você mastiga, parece que você tá comendo um sabonete. Mas às vezes, pra aquele povo, eles estão acostumados a isso, né, caralho? Porra, mas vai se fuder, velho. Mas já turco, cara. Mas, mano, eu lembrei muito do Sr. K. Não, eu não lembro que episódio do Nerdcast ele tá falando de alguma coisa e ele começa: quer balinha? Quer balinha? O Watchman. Quer balinha? Quer balinha? É o Zemo ali, velho. E é legal, Rafa, porque assim, o pessoal tudo querendo falar com os adultos, né? Que é o pessoal que em teoria eles vão buscar alguém que se responsabilize pelo local. E o Zemo vai na criança, que geralmente é tida como uma pessoa que não sabe nada. E é mais barato de subornar. Na verdade, vê tudo. É, realmente. E vê tudo, criança vê tudo. Só que muitas vezes a criança só não fala, porque, né? Ninguém leva a sério uma criança. E o Zemo foi o que levou a sério. Levou a balinha, uma coisa simples. Balinha. Sabe? Não perdeu tempo, foi lá rápido, garantiu a informação pra si. Era isso em outro contexto, seria tão errado, né, velho? Mas ele tava parecendo um pedófilo do caralho naquela cena, né? Ele tá casacão, balinha na mão, chegando perto das crianças. Só faltou ele tá pelado debaixo daquele sobretudo, aquela balinha assim, balançando a giromba na frente da criança. Balinha. A Maria Mó. Olha, né? Desde outro, assim. Se revés. É, isso se tivesse. Pelo que você falou, por que o Sam. Até falou que o Thiago falou do Sam, porque ele disse não, então de bote pronto. Pra mim pareceu dois motivos. Primeiro, que ele não tá acostumado com atalhos. Não é uma pessoa acostumada com atalhos. E dois, ele sabe o custo de atalho. Ele não quer isso. sabe? Essa é a resposta bonitinha que eu falei. Não, mas dá pra perceber tudo que mostraram dele até agora, sabe? Tudo que mostraram dele até agora, ele não vai buscar atalho. Tanto que você percebe na cena do banco como incomodou ele ser reconhecido como Falcão. E que é um atalho pra ele conseguir que ele não gostou, sabe? Você sabe que ele fica tudo meio desconfortável pra tentar fazer esse atalho pra conseguir empréstimo. É que convenhamos também que a roupa dele não esconde nada, né? Sim. E esse episódio fecha aquela cena super impactante, né? Que eu vou. Cara, eu quero comentar sobre o Walker. Eu não comentei nada sobre ele ainda. Eu quero comentar ele quando vocês forem falar do próximo episódio, que tem um julgamento dele. Eu prefiro falar melhor lá. Mas a única coisa que eu tenho a dizer é que pra quem ficou assim, chocado com aquela cena, e ela é chocante mesmo, e a gente, eu posso entrar nesse ponto melhor depois, mas é o seguinte, gente, parem de passar pano pra terrorista. Tipo, ah, ele bateu num cara desarmado, sendo que esse cara, dois segundos antes, tinha arrancado uma pilastra e jogado em cima dele. Então, tipo assim, não é um cara indefeso, entendeu? O cara tinha entortado uma barra de ferro antes. Ele tava enfrentando um super soldado ali. Não é um. Ele não tá batendo em professor em manifestação, entendeu? Peraí, não nesse é momento, tipo de peraí, de quem que você tá chamando de terrorista nesse momento? O cara que o Walker matou. Mas aí eu entendo por causa de uma coisa chamada opinião pública. Você vê o Capitão América matando um cara utilizando o escudo, o símbolo, né? Da... Cara, sim, mas eu não tô falando isso dentro da série, tô falando isso fora. Ah, sim. Porque eu vi muita gente. Eu vi, inclusive, gente falando assim, nossa, um americano matou um árabe. Eu falei, gente, pera, vocês estão indo muito longe na problematização. Pô, do negócio. Meio que não, fala volta, isso a cada dois minutos, terra. Cara. Fala isso a cada dois minutos, que é o que volta acontece. Terra, entendeu? Volta pra terra, porque nesse ponto, cara, não é isso, né? Não é isso que tava em jogo. Inclusive, os próprios apátridas ficam com aquele lema, né? Um povo, um mundo. Então eles não estão levantando nenhuma bandeira étnica, nem nada disso. Sim, eles só queriam. Naquele momento ali. Eles só queriam o certo, basicamente. E também a gente vê que eles são. Assim, eles podem até ser meio que considerados terroristas, porque a gente vê mais pra frente que eles fazem qualquer coisa, são, né? Do tipo explodir um lugar, matar gente, botar fogo num caminhão com gente dentro, sabe? É, a justiça a qualquer custo, né? Essa que é a bosta. E nesse ponto, eles já tinham explodido um local. É, a sede lá. O que choca na cena do Capitão América é porque, assim, ele pega o símbolo de defesa, que significa... É o que te deixa tranquilo, que vai te defender, e usa pra algo sanguinário. Mano, é muito emblemático aquele escudo cheio de sangue, cara. Sim. Não, mas sabe o que me lembrou na hora? Eu lembrei de The Boys, na hora. Sim. Até. Não, mas ele é o Walker é o... O Homelander. O Homelander. Falei, caraca, parece até um easter egg do The Boys aí. Eu pensei, eu realmente, por um momento eu pensei, ok, o Walker, ele vai só apagar o cara. Pelo menos eu esperava que ele fizesse isso. Mas ele foi, velho. Foi até o fim, matou o maluco. E tipo... Que se rendeu, né? O maluco que se rendeu. Esse, acho que esse é o ponto, né? Só, se ele tivesse correndo, mano, o cara atacasse o escudo e parasse, ele se rendeu. Gente pra caralho filmando, e não tem como ele não ver gente pra caralho filmando ali. É, então ele tava foda-se pra imagem dele, ele tava foda-se pra tudo. E eu falo dessa questão do escudo emblemático, né? Cheio de sangue e tal. Pelo seguinte, outro momento que o escudo foi usado de uma maneira emblemática pra caralho foi o escudo quebrado nos Vingadores. Sim. Que é tipo, que é no sonho do Stark, antes de tudo no sonho do Stark. Eu lembro até que apareceu no trailer, só de uma cena assim do escudo quebrado, o Thor gritando, o martelo dele foi pro caralho. E... Então, tipo, foram cenas muito fortes que o escudo foi usado com um foco tão grande assim, saca? É, então tá, né? Então... Sim, eu respondi no mudo, sim. Próximo episódio? Vai sim. Próximo. Próximo, que aí já é onde vai dar o tom final da série. Sim. Né? Começou aí pra mostrar, estamos encerrando. Eu não vou pedir pro Thiago ler porque ele tá no celular. Vou pedir pro Renato. Episódio 5, verdade. Sam e Bucky exigem o escudo de Walker, iniciando uma luta na qual Walker destrói o traje de Sam. A luta termina com Sam e Bucky pegando o escudo e quebrando o braço de Walker. Bucky encontra Zemo em Sokovia e o entrega para Dora Milaje, enquanto Walker recebe uma dispensa não honrosa e é destituído de seu cargo como Capitão América. Logo depois, ele conhece a Condessa Valentina Allegra de Fontaine. Sam deixa o traje danificado com Torres e visita Isaiah Bradley, que afirma acreditar que um homem negro não pode e não deve ser o Capitão América. Sam volta para casa e ajuda sua irmã a consertar o barco da família, com a ajuda de vários de seus vizinhos e de Buck, que entrega a Sam uma maleta dos Wakandanos. Sam e Buck treinam com o escudo e concordam em superar os seus passados e trabalhar juntos. Os Apátridas planejam um ataque a uma conferência da CRG na cidade de Nova York e se juntam a Batroc, que foi contratado secretamente por Sharon. Sabe que eu, por alguns momentos, eu shippei o Buck e o Sam, mas assim... nesse episódio aí. Sim, pra caralho. Esse episódio foi foda. É nesse episódio que o Sam pergunta, porra, por que que você não usa o braço esquerdo? Por que que você não usa o braço esquerdo? Aí ele fica meio assim, e você vê que a partir daí ele passa a usar mais. Sim. Tanto que no próximo episódio também ele usa muito mais o braço esquerdo e tal. Eu acho que aí, depois de tudo que eles passaram, né? Depois daquele negócio best friend e tal, no barco. Dos flerte com a irmã do Sam. Tomando uma brejinha e tal. Tipo, porra, agora eu tenho um amigo, olha que legal. Eu acho que aí o Sam se ligou que, mano, eu não sou mais aquele cara realmente, tá ligado? Tem até a conversa. Conversa de irmãos lá que eles falam, né? Na hora que eles estão jogando o escudo nas árvores lá. Que até aí nesse episódio que o Sam se toca que, mano, eu não sou um super soldado. Eu sou rápido. Então eu preciso... O meu ponto forte vai ser a agilidade. Tanto que ele começa a fazer um monte de malabares ali, né? Pulando, dando pirueta. E o caralho com o escudo. E treinando pra cacete, né? E assim, é um episódio que começa foda pra caramba, né? Sim. Porque aquela luta inicial é frenética naquele início, caramba, mano, sabe? E o julgamento, que até o que o Thiago queria falar, que até a deixa pra ele entrar depois, caramba, mano, que pau no cu o Estado Americano, né, mano? O cara já fez, antes de Capitão América, o cara já ajudou pra caramba. E por conta de relações públicas, o cara tira até a pensão que o cara teria, tudo que o cara poderia ter, por tudo que ele serviu no exército, sabe, mano? E a galera quer porque quer colocar o Mephisto, né, na história. É, mano, não precisa. Tem os Estados Unidos pós-blip, mano. Você imagina, Estados Unidos sem o blip hoje, na vida real, já é meio foda. Imagina pós-blip sendo pau no cu. Não, mas eu falo da questão do Mephisto, porque o povo já começou com a brincadeira, né? As Condessa aí é o Mephisto, tá ligado? Mas você sabe quem ela é, né? Cara, eu vou te falar que eu quadrinhos da Marvel eu acompanhei muito pouco. Eu acompanhei muito quadrinho da DC e acompanho até hoje. O Thiago, você quer falar quem é ela? Aproveitar, deixa. Calma que ele tá tirando o celular do bolso. Vai tirar do mudo. Madame Hydra, pô. Aí. Sim. Que escolha de atriz, hein, Thiago? Porra, puta atriz, né, cara? Uma das cabeças da Hydra. Já que eles, como sempre, como eu falei, né, anteriormente, a Marvel de vez em quando dão as cagadas em alguns vilões, eles fizeram isso com o Strucker, então agora eles deram uma amenizada, né, na Madame Hydra. Cara, puta episódio, né? Começando com o julgamento. Esse eu achei o melhor. Esse eu achei o melhor episódio. Começando com o julgamento ali do Walker, né? Eu segurei pra falar do personagem até agora, e ali pra mim eu acho que é o ponto que você entende o cara, né? Depois de tudo que ele passou, depois de todo. De tudo que foi apresentado. O Walker nunca foi vilão, entendeu? Ele assim, existe um ranço pelo fato do cara não ter o carisma, né, do Steve Rogers. Ele é um frustradão. Dele tá sendo um cara... Eu tô falando em relação ao público, né? Das pessoas encararem, tipo, pô, quem é você, né? Você não tá roubando... O lugar do Steve, você tá roubando o lugar do Sam, esse escudo não é seu, e ele tem aquela personalidade meio escrota e tal, mas eu vou te falar que em momento nenhum eu vi ele como um cara vilão, assim, eu nunca acreditei que ele pudesse ser um vilão. Porque, vamos pensar o seguinte, e aquilo que ele fala lá pros oficiais durante o julgamento é a mais pura verdade, né? Eu sou um soldado, eu fiz o que vocês mandaram. Eu fiz o que vocês mandaram eu fazer. Naquele diálogo que ele tem lá com o Hoskins, né? Que vocês citaram aí anteriormente, que ele fala, olha, a gente teve que fazer coisas horríveis, né, para conseguir aquelas medalhas. É dito, quando ele é apresentado naquele estádio, que ele foi condecorado por incursões no Iraque, por incursões no Afeganistão, que são justamente dois conflitos onde os Estados Unidos entraram de filha da putagem, por questão política. Sim. Entendeu? Mandou uma porrada de jovem pra lá que não precisava, cara. Eles se meteram num conflito que não era deles, assim. E só fuderam ainda mais o rolê lá pros povos árabes, né? Pros povos nativos, assim. A coisa ficou pior depois da incursão norte-americana. Então, claramente, é você mostrando, olha, esse cara aqui voltou pra casa, ele voltou todo sequelado, né? O Walker, ele me lembra muito aquele filme Sniper Americano. Sim. Se vocês já assistiram. É basicamente aquilo ali, cara. Você passa um monte de merda, aí você volta pra casa, você só sabe fazer aquilo, você recebe uma missão honrosa, você dá o seu melhor, tô falando do ponto de vista dele, tá? Você dá o seu melhor pra tentar atingir aqueles objetivos, matam o seu parceiro, o seu irmão em armas, te desonram, te humilham, entendeu? Quebram o seu braço. Pô, lógico que o cara vai pirar, bicho, sabe? E no final, o Walker ainda tem uma certa redenção, né? Mas o fato da Madame Hydra aparecer, veja bem, em momento nenhum ela disse quem ela é, quem ela representa. Ela só é alguém que tá dando uma oportunidade a ele que foi tirada. Você vê que o tempo todo ele quer fazer o bem, ele forja um novo escudo, cara. Mas aí, então, eu não vejo muito como fazer o bem ele forjando o escudo dele. Eu vejo ele como frustradaço. É do tipo, só eu sou Capitão América. É, exatamente, tipo, Rafael, eles não querem, mas eu sou, foda-se. É, mas olha só, a partir do momento que a gente valida alguém explodir uma central de recurso com pessoas amarradas em prol de uma causa e fala assim, mas a causa dela é válida, a gente tem que validar também que o cara tá tentando fazer o melhor que ele pode. Sim, é. Entendeu? Você não pode colocar dois pesos e duas medidas. Em momento nenhum ele tava, quer dizer, teve aquele momento onde ele agiu por impulso, né? Mas em momento nenhum o cara tava tipo, eu quero ser o Capitão América pra dominar o mundo e tal, não sei o quê. Ele tava fazendo o trampo dele, mano. Ele é arrogante, ele é escroto, como a maioria dos militares são, cara. Principalmente os de alta patente. Os caras vivem nesse lance mesmo de disciplina, entendeu? Então eu passo o pano pro Walker mesmo. E naquele momento ele era mais próximo do Capitão América que qualquer pessoa dos Estados Unidos. Ele era um super soldado, sabe? Sim. Que vestiu o uniforme. E que assim como o Steve teve um problema com ele com o exército no início, ele tava tendo um problema dele com o exército agora. E você vê que ele é inseguro, né? Que o tempo todo ele fica, pô, mas será que eu devo fazer e tal? Ele não é um cara que tá deslumbrado com aquele poder. Ele sente o poder. É, logo no começo. Mesmo ele sendo. No primeiro episódio. Mesmo quando... ele sendo o Capitão América escolhido com o chute, sim, né? Mesmo total. Ele passando por isso, você vê que o cara sente o peso, bicho. É um puta legado. Sim. No primeiro episódio, antes dele aparecer, né? Ele aparece no pós-crédito? Né? Não, ele aparece no final. Ele só aparece de costas. Ele só aparece de costas. Não, ele aparece de frente. Ele só é apresentado no segundo. Enfim, tem todo aquele negócio dele no vestiário, se questionando mesmo. É, isso é real. No começo do segundo. Isso é real. É. Mas, mesmo assim, eu acho ele um frustradão. Essa é a realidade pra mim. O que eu vejo é o seguinte, assim, a questão do ataque deles. A causa do grupo é válida, porém os meios não. Que acaba invalidando a causa também, de certa forma, no final das contas, por cagada de um grupo. E ele, eu vejo sim como... alguém que deixou subir um pouco a cabeça desse, não, eu sou o Capitão América e não sei o quê. Só que eu entendo também que ele tá do tipo, pô, os Estados Unidos estão cobrando isso de mim, de eu ser esse cara. Esse é meu dever ser o Capitão América, sabe? Porque essa questão de patriotismo é uma bosta mesmo, né? É, a gente tem um leve reflexo disso atualmente no Brasil, né? Mas tem essa questão do Isaiah, ele falar do negro não poder ser o Capitão América. Sim. Basicamente naquela parada, tipo, mano, ninguém vai te respeitar você sendo Capitão América. Você tá sendo vendido, né? Basicamente é você que tá sendo. Eu acho que vai além disso, bicho. Eu acho que vai além disso. E esse é um outro diálogo, um dos melhores da série também, né? Que você vê todo o rancor, a mágoa que o Azaia tem, e é totalmente justificável com aquele papel. Sim. E ele manda a real na cara do Sam. Entendeu? Você acha o quê? Que você vai botar a roupa do Capitão América, todo mundo vai te amar, né? O louro e o olho azul e todo mundo vai te amar? Não vão, bicho. Eles não vão. E outra coisa, qualquer negro que se respeite jamais quereria ser isso. Pô, isso é muito forte, bicho. Eu fico arrepiado com essa parada. E Thiago? Ah, peraí, só falar um negócio, Renato. Se eu achar essa conversa, eu vou inserir agora. Isso é o que estou pensando? Descoberto. As estrelas e listras não significam nada bom para mim. Eu preciso entender. Você entende. Todo homem negro entende. Mesmo que tente negar ou... Não vem com essa de velho amargurado para cima de mim. Se não tá amargurado, tá cego. Eu não entendo, tá bem? O que deu errado? Eu era igual a você. Até que abri meus olhos. Até que vi os homens dos Red Tails. O Esquadrão 332 lutando pelo país. Para depois chegar em casa e ver as cruzes em seus quintais. Eu sou do Sul. Eu sei como é. Mas você era um super soldado como Steve. Podia ter sido o próximo... O próximo? O quê? Hã? Cabelo loiro, olhos azuis, estrelas e listras? O mundo inteiro estava ansioso pela grande esperança branca desde que ele recebeu aquele soro. O Steve não pôs você na prisão. Ela morreu enquanto eu estava preso. Eles nunca deixaram uma única carta dela chegar até mim. Guardaram todas nessa caixa. Disseram que eu tinha morrido. É, e depois de um tempo, ela se foi. E é... Desculpe. Você queria saber o que deu errado. Alguns de nós fomos injetados com diferentes versões daquele soro. Mas não nos disseram o que tinha nele. Disseram que era para tétano. Nos mandaram em missões. Mesmo que os outros não estivessem estáveis. Alguns de nós começaram a morrer. Aí, dois garotos foram capturados em uma missão. Ouvi o superior mandando explodir o acampamento de prisioneiros para esconder as provas. Mas eram meus homens, meus irmãos, não provas. Então eu fugi da nossa instalação uma noite e trouxe os garotos de volta. Não que eu tenha feito alguma diferença. Pouco tempo depois só tinha restado eu. E o que eu recebi por ter salvado a vida deles? Pelos 30 anos seguintes, fizeram experimentos em mim, tentando descobrir por que o soro funcionou. Havia uma enfermeira. Ela sentiu pena de mim. Escreveu uns relatórios falsos ou algo assim. Ela me declarou morto. Foi ela quem me deu isso. Meu Deus. Sam, eu a amava demais. Senhor Bradley, eu... Temos que fazer alguma coisa. Temos que contar pra alguém. Não. Me deixe morto. Meu nome está enterrado. Mas o mundo é diferente agora. Eu conheço pessoas. É por isso que está aqui? Acha que as coisas são diferentes? Que os tempos são diferentes? Acha que não me matariam em um dia se você me revelasse? Quero acreditar que a prisão foi minha culpa. Porque você tem o escudo daquele homem branco. Tinha medo que a minha história fosse revelada. Então, eles me apagaram. Minha história. Mas já estão fazendo isso há 500 anos. Pode acreditar nisso, meu irmão. Eles nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. E mesmo que deixem, mas nenhum negro que se respeite aceitaria ser. E Thiago, eu não sei se você teve essa sensação também. Que, mano, eu, pra mim, o Sam saiu daquela conversa. Caralho, por que que não, mano? Sabe, ele sabe por que que não, mas por que não? Sabe, tipo, esse por que não é de não saber. Mas é de um inconformismo, sabe? Saber, caramba, mano. A gente podia fazer a diferença, faço, né, sabe? Cara? É, porque, mano, você percebe que ele é o cara lá de toda a... Tá bom que ele é a história contada do ponto de vista dele. Mas ele é o único que tá se importando com as coisas. É, não só com a visão isso, americana, né? É, ele tá se importando com as pessoas. Ele é, por conta do jeito dele, ele é o cara que se importa com o micro. Sabe, ele não vê só o macro. Ele vê cada... Isso mostra muito quando ele fez no episódio anterior do barco. Como ele falou com cada um. Que os pais deles ajudaram pra ajudar com o barco. E que todo mundo foi ajudando um pouco. E, meu, isso mostrou muito do senso de comunidade dele. E essa conversa com o Isaías, meu, aquilo destruiu ele de uma forma. E é muito bem passado, porque tem um peso. Cara, eu não sou negro, mas eu acho que a série Falcão Soldado Invernal, mano, depois do filme do Pantera Negra, ainda mais que a gente perdeu o Chadwick Boseman, né? Caralho, velho. É de uma representatividade muito foda. Muito foda. Sim. Pra caralho, e é, tipo, velho. Mano, você tem que ser muito pau no cu. Você tem que ser muito pau no cu pra ficar de mimimi com o Capitão América Negro depois dessa série. Yep. Sim. Eu iria até mais. Eu diria que não é nem a questão da representatividade, é a questão da responsabilidade. Porque a série, ela foi feita, né? Ela foi produzida ainda no final da gestão do governo Trump. Então você vê que ela toca ali em tema, em temas como racismo, supremacia, né? Que aí você pode colocar isso como toda aquela política de supremacia branca, conservadora norte-americana. Imigrante. É, política de fronteiras, imigrante. Uhum. É, questão das armas, porque você querendo ou não, o sonho do super soldado é uma arma. Né? Como você distribui isso e tal. Quem é que te legaliza, né? Tipo, você ter uma arma faz de você melhor que outra pessoa. Então, todas as questões malucas que foram levantadas durante o governo Trump, os caras bateram aqui, velho. Entendeu? Então, isso é muito importante, assim. Mas a gente não pode também deixar passar batido, que muita gente acha boba, toda a passagem lá do barco, né? Porque aquela cena ali, enquanto o encontro com a Zaya foi importante pro Sam, a cena do barco é importante pro Bucky. Ah, caralho. Ela faz a redenção. Você vê que ali, acho que depois de tantos episódios, você vê que o cara dormiu numa cama. Você vê que ele acorda, olha para as crianças brincando com o escudo. Sorrindo. E sorri. Exato. Porra, essa cena é maravilhosa. E tem um momento ali, cara, que o Sam vira pro Buck e fala: meu, começa tentando fazer alguma coisa por uma pessoa dessa lista. Saca? Sim. Não vai lá e disfarça, vai lá e pede desculpa, exato, seu corno. Né? Admite o que fez, pede desculpa. É muito foda. E o momento, e o momento bromance deles lá no escudo também é muito caro. Ah, esse episódio inteiro, na parte de desenvolvimento humano, é um negócio fantástico, porque a cena do parque é maravilhosa, a cena com o Isaías é maravilhosa, a cena dos dois jogando escudo é fantástica. Esse é o meu episódio favorito da série de longe. Sim, e... é que eu acho que é... Eu só queria falar que esse episódio quase fez mudar o nome da série também, né? Quase passou a ser Falcão e o Cunhado Invernal. O Buck já chega dando ali uma miguelada em cima da irmã do cara, né, mano? Isso é foda. Não, acho que esse episódio aí foi pra complementar aquela primeira parte, né, que ele já começou meio que a pensar, né, com relação a ter entregue o escudo, e com a conversa que ele teve, né, com o Isaías com relação a ser o Capitão América ou não, e depois do Buck com esse relacionamento dele com as pessoas e tal, acho que foi o ponto-chave aí dos dois personagens para eles refletirem e ver o que realmente o que eles estavam fazendo e o que iam fazer, né, com tudo aquilo ali. Sim, até acho porque que... Não, é isso mesmo. Pra concluir mesmo e falar assim, não, a partir de agora eu tenho que fazer diferente pra mudar tudo isso que a gente viu até agora. Sim. Até porque... Rafael, só pra te falar, senão eu vou esquecer. Eu tô com o resumo dos episódios aqui, cara. Se você quiser que eu leia um... Pô, você vai ler o último, então. Você só tem mais um, né? Foi mal, abri aqui a parte. Suave. E tem esse negócio que o Matheus falou é muito importante, porque, tipo, é realmente essa questão da aceitação dos dois, do que os dois são, né? E até você ver o treinamento do Sam. Treinamento que reflete pra caralho no último episódio, hein? Sim, e até, tipo, ele não ia assumir o escudo se ele não soubesse tomar o escudo, digamos assim, né? Porque ele precisava conseguir... Ele sabia que, tipo, porra, eu não sou um super soldado, então eu tenho que ser eu tenho que ser do meu jeito. E a partir do momento que ele admite isso, ele aceita que ele pode ser o Capitão América. E uma outra coisa também, que desde o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, é a primeira vez que o Buck consegue falar em cena sem peso no ombro. Yep. Sim. Toda essa parte, é a primeira vez que o Buck, ele não tá falando como Soldado Invernal, e sim como Buck antes de ir pra guerra. Eu só espero que em algum próximo filme dos Vingadores ele não pegue uma metralhadora de novo. Tá, ele vai pegar porque é marca registrada. O Buck sempre usou arma. Tem que vender o bonequinho, né? É. Tem que vender o boneco, porra. Tem que vender o boneco. Eu não sei se você vai querer falar mais alguma coisa desse episódio, cara, mas eu acho que, bom, pelo menos aí foi uma percepção minha, né? Qual é o nome desse episódio 5? Verdade. Pois é, se a gente for ver, cada um dos caras que carregam o legado do Capitão América ali tiveram que confrontar uma verdade nesse episódio. Sim. Você tem o Walker tendo que encarar a verdade no julgamento, sabendo que você pode fazer tudo aquilo que você puder, que você foi treinado, mas que no fim das contas o governo e o exército vai cagar na sua cabeça e foda-se, porque você é só mais uma peça. Entendeu? E que se você quiser fazer a diferença, às vezes você tem que fazer por si mesmo. Você tem o Buck encarando uma verdade que, mano, você não precisa viver numa auto flagelação moral a sua vida inteira. Por conta do seu passado, que... né? É, exato, mano, entendeu? Então você tem que realmente tocar a vida pra frente e você tem o Sam encarando a verdade que se ele vai assumir ser o Capitão América, ele vai ser o Capitão América por ele. Não porque o Isaiah falou alguma coisa, não porque o Buck fez pressão pra ele pegar o escudo de volta. Sim. Não porque o Steve passou o escudo pra ele, mas porque ele quer, porque ele entende que esse é um legado que ele quer tocar. Exato. Então, sabe, verdade, você vê que cada um meio que encara ali a sua. Sim. Sim. Bom, o próximo episódio o Thiago vai ler pra gente, mas eu queria fazer um comentário em cima do que ele disse, né, sobre o nome do episódio passado. Todos os nomes de episódios dessa série refletem muito no tema, né, do episódio em si. Como esse, principalmente, eu acho que o que reflete o nome desse episódio é o discurso do Sam no final desse episódio. Sim. Mas vai lá, Thiago, lê esse resumo pra gente. Vamos lá, episódio número 6, Um Mundo, Um Povo. Vestindo um novo uniforme de Capitão América feito pelos wakandanos, Sam voa para Nova York para salvar o CRG do ataque dos apátridas com a ajuda de Buck, Sharon e Walker. Sharon acidentalmente revela para Batroc que ela é o mercador do poder e o mata enquanto Wilson tenta argumentar com Morgenthau, antes de Sharon a matar também. Sam convence o CRG a adiar a realocação forçada de pessoas deslocadas pelas quais Morgenthau morreu lutando e, em vez disso, se esforça para ajudá-los. Os restantes dos apátridas aprimorados com soro são capturados por Buck e Walker e enviados para a balsa, mas são explodidos pelo mordomo do Zemo no caminho. DeFontaine dá a Walker um novo uniforme e um codinome, Agente Americano. Bucky faz as pazes com todos que ele feriu como Soldado Invernal, enquanto Sam mostra um memorial dedicado a Azaia, adicionado à exibição do museu do Capitão América. E a cena do pós-crédito? Ah, sim. E em uma cena do meio dos créditos, depois de receber um perdão total, Sharon volta a se juntar à CIA e pretende usar este acesso para vender segredos e recursos do governo. Filha da puta, filha da puta. É, tá vendo? Certa ela. Cara, bom, a discussão sobre o uniforme já foi feita, né? É, eu e o Pedro, a gente não gostou mais pela sensação Michael Keaton, mas de resto do uniforme, obviamente, a gente achou absolutamente do caralho. É, eu só não gostei do pescoço pra cima, o resto é fantástico. Sim, o treinamento... E detalhe, né, Rafael? Detalhe que, assim, o Capitão América sempre usando o Steve Rogers até o Walker, do azul até e escurecendo, e o Falcão usando branco. Sim. Mostrar que, tipo, o histórico dele é limpo, sabe? Esse tipo de coisa assim, sabe? Que ele vai ser o cara que... Literalmente, pode significar a paz, que é o cara que vai trazer isso pra ele. Todo o significado da cor branca em vestuário, sim, sabe? E cara, como o Pedro falou, o treinamento dele reflete pra caralho nesse episódio. O jeito que ele luta contra Morgenthau é exatamente o jeito que ele tava treinando antes, que é as primeiras vezes dos episódios anteriores do episódio anterior pra trás, é aquela porradaria do tipo Red Dead Redemption 2. É agarrando, soco na cara, chute e acabou. Nesse aí, ele tá tipo Didi Mocó, dando cambalhada pra tudo que é lado. É porque ele admitiu, né, que ele não conseguiria. Porra, como que eu vou enfrentar um super soldado dando um soco no super soldado, tá ligado? Exatamente. Ele tem que usar as habilidades, cara. E não é só isso. Repara que toda luta anterior dele, ele é sempre o cara que vai pra cima pra atacar. Nesse momento, quando ele pega o manto do Capitão América, ele já passa que ele é o cara que vai defender. Todas as manobras dele são muito mais defensivas pra proteger alguém. Sim. Não só pra atacar. Tipo, mostra a compreensão que o Sam teve lá treinando e tudo mais, do que é ser Capitão América, uhum, sabe? E retrata muito na fala quando ele tá lutando com a Morgenthau. Eu não vou brigar com você. Sim. Ele se recusa a brigar com ela todo momento. E ela meio que desesperada, chorando praticamente, sabe? Tipo, luta comigo, luta comigo. Mas antes disso, tem uma cena que eu acho que traz novamente o simbolismo do Buck abrindo o furgãozinho lá que tava o povo com o braço de Vibranium. Sim, ele usando agora essa porra pra salvar ao invés de matar. Exato, isso eu achei do caralho. E eu jurava, eu vou te falar, eu jurava pra caralho que o Walker ia meter o louco nesse episódio. Eu já esperava que ele fosse ajudar, porque meio que é um clichê de filme, né, mas... Sim, em algum momento... E ele se sentiu tentado, na verdade. Ele se sentiu tentado, mas assim, você percebe que ele pensou, não, eu não sou um bosta nesse nível, eu vou lá ajudar, né? Que aí é a redenção dele, né? Aí é a redenção dele. Que tá caindo, o outro furgão tá caindo. Naquele momento eu imaginei, caralho, o Buck ele não vai aguentar segurar um caminho, eu acho. Então, tipo, O Walker fica olhando lá, olhando pra mina fugindo, olhando pro caminhão. E bosta, você vê que ele... Ok, ok, eu sou o Capitão América. E vai lá puxar de volta o caminhão. Tipo Hermanoteu na Terra de Godá, né? Tomar no cu e vai. Exatamente. E aí a gente volta porque falaram lá no início. Ele sempre foi um cara que tomava as decisões certas em campo de batalha. E isso puxa isso, tipo, isso mostra a parte até ética dele, sabe? Sim. Ele pode ser maluco por tudo acontecer em batalha, mas ele ainda toma as decisões certas no campo de batalha. Porque, cara, eu tava esperando ele correr atrás da mulher. Eu não minto. Eu achei, mano, esse cara vai deixar o Buck lá, vai correr atrás da mulher, tá óbvio. Por tudo que ele passou, é isso que ele vai fazer. Mas não. É. Ele fez o certo. É, tanto que eu fiquei pensando, caralho, o Buck não consegue erguer esse furgão. Imagino eu que ele não consegue, mas ele vai ter que erguer esse furgão. Aí, realmente, foi uma quebra de expectativa, positiva, obviamente, né? Do Walker correr atrás do Walker erguer o caminhão, né, cara? Uhum. Só uma cena que eu achei meio esquisita nisso aí, mas pode ter explicação por ser o uniforme de Wakanda, que o Sam levanta o caminhão nos braços. Fora o motor, o propulsor das asas, na hora que tem o caminhão caindo, o Sam tá erguendo com os braços também. Aí meio que, assim, se ele tivesse com as costas apoiadas e empurrando, beleza, mas dá a impressão que ele tem força no braço suficiente também pra empurrar o furgão. É, o uniforme de Wakanda, né? Só pode, porque tipo, o... Claro que ele não vai ser forte como um super soldado, mas ele deve ganhar uma força a mais ali. É só você ver o uniforme do Pantera Negra. Saía de dentro de um colar de dente, cara. Sim. Então... Ah, mas isso aí eu tô reclamando porque eu sou pau no cu mesmo, esquece. E tem a questão da absorção de impacto, né? A partir do momento que é feito de adamantium, então. É vibrânio. Isso, vibrânio, caralho. Aí é o ponto, Pedro, que a gente não sabe ainda como é que foi feita a roupa dele. Porque aparentemente foi mostrado que é muito de Wakanda, são as asas. A roupa aparenta ser um tecido normal. É. Enquanto não parar e não ser um pouco didático e mostrar o que ele tá, o que tem naquela roupa, a gente tem que acreditar que pode ser isso ou pode não ser. É. Sabe, a única explicação plausível é a roupa, certo? Porque as asas, a gente viu que as asas têm movimentação muito diferente das asas americanas dele. Cara, eu tenho uma pergunta muito importante que eu vou fazer agora, mas eu quero que respondam só depois que a gente terminar de comentar esse episódio. Eu vou perguntar agora, senão vou esquecer. Vocês acham que a Marvel vai dar cara a bater pra fazer o filme do Capitão América Negro? Daí a gente responde no final. Então, Matheus, quer comentar esse episódio? Eu acho que o mais importante de tudo foi o discurso dele no final, né? Sim. Puta que pariu. Que regaçou com tudo mesmo, né? Nesse momento, todas as minhas expectativas do Bucky ser o Capitão América foram revertidas pra caralho, Sam. Esse é foda. Eu nunca gostei do Steve Rogers. Nunca, confesso. Nunca gostei do Steve Rogers. Mas daí eu adoro o Sam agora, velho. Puta que pariu, que cara foda. Não, ele fez um upgrade total do Capitão América. Porque tanto em questão de uniforme e o que ele pode fazer com o Capitão América fisicamente, e também a questão de fala, né? A fala dele agora tá muito mais potente, tem muito mais força do que quando era o Steve Rogers. É, também porque o Steve Rogers, ele não fez nada pra ser o Capitão América. Chegaram nele, enfiaram o soro e falaram, você é o Capitão América. Enquanto o Sam, não. Ele fez valer ele falando, não, agora eu sou essa porra aqui. E vamos mostrar o porquê que eu sou. É, o Steve Rogers, ele era só o soldado mais fraco que tinha lá. Aí falaram, pega o soldado mais fraco aí, vamos fazer com essa porra aí. Ele é bonzinho, ele pulou na granada, né? Exatamente, então assim. Mas no caso do Sam, ele teve que se construir como Capitão América no decorrer dessa série. Por isso que, tipo, terminei a série falando, porra, que foda o Sam ser o Capitão América, sabe? Sim. Um discurso que ele, voltando ao discurso, caralho, mano. Sabe? Você sente a revolta. Eu quase chorei nesse discurso, vou falar a verdade. Eu quase chorei nessa porra desse discurso. Também, Rafa. Quando ele vira e fala, cara, você literalmente pode ajudar o pessoal com uma ligação. E o melhor é que uma o cara fica, não, mas você ajudar. Não entende. E ele falou, eu sei que eu não entendo. Várias vezes ele falando isso, eu sei que eu não entendo. Só que tem um momento que ele fala, que os caras falam dos entre aspas, terroristas nesse momento, né? E ele fala, você acha que eu não sei o que é? Eu sou negro. Eu sou um negro carregando as estrelas e as listras, caralho. Exatamente. E aí... Eu sei disso quando eu saio de casa. E é legal que, tipo, mostra cada personagem negro que ele foi conversando. E nesse momento, sabe? Renato, se eu conseguir, a gente vai escutar o discurso do Sam. Capitão América. Capitão Falcão. Sam, eu agradeço em nome de todos nós. É verdade. Fez a sua parte lidando com os terroristas. Agora é a nossa vez. Ainda vão seguir com isso de restaurar as fronteiras? Nossas tropas da paz vão começar a realocar as pessoas logo. Os terroristas só nos atrasaram. Tem que parar de chamá-los de terroristas. E do que mais chamaríamos? Suas tropas da paz com armas estão forçando milhões de pessoas a irem para assentamentos por todo o mundo, não é? Do que acham que essas pessoas vão chamar vocês? Esses rótulos, terroristas, refugiados, bandidos, costumam ser usados para evitar a pergunta por quê. Esses assentamentos que aconteceram há 5 anos, você acha justo que os governos tenham que sustentá-los? Acho. E as pessoas que reapareceram e encontraram outras vivendo em suas casas, ficam desabrigadas? Olha, eu entendo, mas você não tem ideia da complicação de toda essa situação. Quer saber? Tem razão. E isso é uma coisa boa. Finalmente temos uma luta em comum agora. Pense só nisso. Pela primeira vez, depois de tanta gente implorando, e digo, literalmente implorando para vocês, sentirem como cada dia é difícil, agora vocês sentem. Como é se sentir desamparado? Se vocês se lembrassem como é se sentir desamparado, ao se deparar com uma força tão poderosa a ponto de apagar metade do planeta, vocês saberiam que teria exatamente o mesmo impacto. Ninguém disse que é uma decisão fácil, senador. Você não entende. Sou um homem negro usando as estrelas e listras. O que eu não entendo? Sempre que eu levanto essa coisa, eu sei que tem milhões de pessoas por aí que vão me odiar por isso. Até agora, aqui, eu sinto os olhares, o julgamento, e não tem nada que eu possa fazer para mudar. Mas ainda tô aqui. Sem super soro, sem cabelos loiros, nem olhos azuis. O único poder que eu tenho é que eu acredito que podemos fazer melhor. Não podemos esperar que as pessoas façam alguma coisa sem darmos algo em troca. Vocês controlam os bancos. Vocês podem até mover fronteiras. Podem derrubar uma floresta com um e-mail. Podem alimentar milhões de pessoas com um telefonema. Mas a pergunta é... quem está com vocês quando tomam essas decisões? São as pessoas que vão impactar? Ou são só mais pessoas como vocês? Essa garota morreu tentando impedir vocês. E ninguém parou por um segundo para perguntar por quê. Vocês têm que fazer melhor, senador. Vocês têm que se impor. Porque senão a próxima Carly vai. E não vão querer ver a 2.0. As pessoas acreditavam tanto na causa dela que a ajudaram a desafiar os governos mais fortes do mundo. E por que acham que isso aconteceu? Vocês aqui têm tanto poder quanto um deus insano ou uma adolescente desorientada. A pergunta que devem se fazer é: como vocês vão usá-lo? E foi mal, tava aqui mandando mensagem, só ouvi até o homem negro com estrelas e listras. Não, mas, o Buck sorrindo, naquele momento que o Buck sorriu, eu senti. Eu acho que eu senti. Eu praticamente senti o que ele sentiu ali. Tipo, Steve Rogers não tava errado, ou seja, eu também não tô errado. Que do caralho que tá acontecendo, sabe? Eu pensei, tipo assim, na risadinha, faltava ele gritar lá, né? Lula livre! E tem depois, né? Depois o Buck pra fazer... Não, a questão do Buck ainda, pra ele botar ainda a banca de machão, né? Ah, desculpa, eu não tava prestando atenção. Só fui prestar atenção quando você falou do homem negro com listras. Com listras e estrelas, tá ligado? Isso é muito bom. E foi bacana. Esse essa parte do bromance foi muito legal. Sim, pra caralho. E é por isso que eu não quero. Eu não quero mais os dois separados, cara. Tem que ter um outro. Nem pra dizer. Não, mas é parceria mesmo, cara. Funcionam muito bem juntos, cara. Nossa, demais, mano. Demais. E o Thiago, que não comentou? Tá tirando o celular do bolso, vai desbloquear o áudio. E agora tô ele. Tô aqui. E aí? E esse episódio? Tá. Esse episódio foi do caralho. Eu ainda prefiro o anterior, mas esse episódio foi foda também, pra caralho. Cara, antes de tudo, vocês são uns desgraçados de estar fazendo um pouco caso aí do Steve Rogers. Como assim o cara não fez nada pra ser o Capitão América? Ele é um bosta, eu não gosto dele. Vai se fuder, cara. Eu sou Team Stark. Eu sou Team Stark. Ah, ele só pulou em cima de uma granada. Olha que arrombado. Tipo, você pularia? Não, então você não seria o Capitão América. Você seria um Walker, porra. Eu seria mais inteligente, eu daria uma bica pra longe. Ah, cara. O Tony Stark estalou os dedos, deixando a família inteira de lado. Ele só queria ficar de boa. O Steve Rogers chegou e falou: não, vamos lá, vai ser legal. Vai ter, sei lá, sucrilhos. Pô. Aí o Tony Stark falou: puta que pariu, tá, vamos lá. Aí, tipo, o Tony Stark se fudeu, morreu por causa daquele filho da puta. O Tony Stark só queria ficar na cabana com a filha dele, com a Pepper, e ia ser uma delícia de vida o resto da vida dele. Mas não, o Steve Rogers, filho da puta, chegou lá, pulou em cima de uma granada. O cara estalou o dedo, deixando a família dele, deixando todos os planos dele de lado. Morreu pelo mundo. Eu poderia concordar com você, mas aí seríamos dois errados. Mas fora isso, cara, fora isso, assim, é puto episódio, né? Vocês falaram sobre o Senna, sobre os John Gadgets e tal. Gente, o que são aqueles drones? Você vê que ele comanda os drones ali, o drone em questão de segundos faz a análise facial das pessoas que estão dentro de um helicóptero durante um tiroteio, busca ali a formação das pessoas, vê quem é formado em voo e dá suporte a ele e atira e joga gancho para resgatar o cara que tá lá dentro. Sabe, aqueles drones funcionam ali como uma espécie de... Quer dizer, como uma não, né? São uma inteligência artificial. Sim. Como eram as armaduras do Tony Stark. Você tem a visão de infravermelho, provavelmente... Aquele visor deve ter visão de longo alcance, tipo Thundercats, deve ter raio-x. Tem no melhor Falcão, né? Sim, realmente exatamente. No melhor emulando, Falcão como capitão. Emulando a Águia de Rapina. E o que que foi aquela cena do Sam quando, fazendo aquele casulo com as asas, bicho? Sim, é legal foda, pra caralho, cara. Legal pra caralho. Puta merda. Aquilo é muito foda. Quando ele caiu na água, eu pensei, pronto, se fudeu, porque... Molhou o jato. Ah, eu pensei nisso também. E eu falei, como é que esse cara vai sair daí de Wakanda, dentro? Mas se você rapaz. Prestar atenção. Sim, mas se você prestar atenção, não é fogo que sai daquele jato. É uma propulsão, sei lá, algum tipo de energia. Plasma, sei lá, uma porra assim. É fusão nuclear. É a mesma propulsão que a gente vê em Wakanda. É a mesma propulsão sim. Que a gente vê em Wakanda. É, seria tipo o Stark também, né? Porque o Stark. Ele tem. Ele também ia pra dentro da água, saía de boa. Então é a mesma pegada. Peraí, que a minha senhora tá falando aqui. O que foi? É, ela tá lembrando aqui que pode ser tipo a própria. Aquela energia daquela roupa que o T'Challa usou, né? Que o Pantera Negra usou. Sim. Que dava aquela energia cinética, né? Sim. Então pode ser. Até a cor lembra um pouco, né? Que a cor é igual, azulado. Enfim, cara, foi muito legal. Tirando aquelas orelhinhas de fora apertadas ali, escrota pra caralho. Pô, foi uma roupa que deveria ser aerodinâmica. O cara ficou com a orelha apertada. Totalmente dispensável. Pô, a parte da cabeça, mano. Puta, na moral. Cara, aquilo ali é foda. Mas tirando isso, tá muito da hora. Tá muito da hora o visual, ele usando o escudo. E joga o escudo no helicóptero, e pega o escudo no ar, e joga o escudo pela janela, e mergulha atrás do escudo. Mano, é doido, entendeu? Com a puta cena de ação, só lamento ter sido escura. Só lamento ter sido uma cena noturna. Ah, mas aí todo mundo queria ver o Falcão, sabe? Vindo voando assim, contra e dar aquele. O sol, flare, é, contra aquele... O sol. Porra, Se fosse o Zack Snyder, teria feito. Não, velho, não. Tava tão bom até agora, cara. É. Não, se fosse o Zack Snyder, aquela cena só de ele passar pelo helicóptero e tirar o motorista tinha demorado uns 5 minutos. Não, mano, esse episódio teria 5 horas. Lenta, né? Teria 5 horas e meia, só esse episódio, cara. Aí ia pegar um café. Demoraria 15 minutos pra pegar um café, tá ligado? Mas assim, e o Walker? Fala do Walker pra mim nesse episódio. Cara, o Walker fez a redenção dele, né? Como vocês lembraram, ele teve a oportunidade de perseguir a vingança ou salvar aquelas pessoas. E ele decidiu salvar. E aí depois ele vê o Sam lá com o escudo. Ele olha pro Buck e tipo, é, esse cara é o Capitão América. Sim. Não, você vê que ele aceita. Ele só dá uma acenadinha de cabeça, assim, né? Aquele tipo, é nóis, sabe? É, velho, entendeu? O cara não é o que eu falei, não é? Ele não é um cara ruim, ele só não pode ser o Capitão América. Ele só não pode fazer as coisas que ele faz sendo o Capitão América. Mas ele é o agente americano agora, né? Mas ele é o agente americano agora, que provavelmente deve ser o membro inicial ali do que a gente vai ver como os Dark Avengers, né? Sim. Ou, quem sabe, uma formação dos Thunderbolts. É verdade. Né? Com o Zemo voltando e tal, então... Tem muita coisa pra ser explorada aí, cara. Esse episódio planta muito esse semente. Mas eu vou perguntar um negócio. Se vocês fossem o Isaiah, vendo uma estátua de bronze de você lá, depois de tudo que já aconteceu, como que vocês se sentiriam? Eu achei que ele ia ficar puto naquela hora. Eu ficaria puto. Eu não sei, é difícil falar porque eu não tenho como estar naquela situação, né? Sim, mas assim, levando em consideração o histórico dito na série... E, tipo, chegar e colocar uma estátua de bronze de você lá contando a história de como você foi na guerra. Cara, eu não sei se é uma redenção a nível do que aconteceu. Mesmo, eu acho, Rafa, que ele ficaria puto o seguinte: se ele tivesse tido aquele debate com o Sam, aí o Sam saísse de lá, fosse, porra, faz uma estátua pro cara aí. Seria como se fosse uma espécie de esmola moral. Yeah. Sim. Porra, vocês não deram nada pro cara e tal. Mas não, ele viu literalmente, né? Ele tava acompanhando pelo jornal tudo que o Sam fez, aquele discurso. Exato. E você vê que ele dá um sorriso. Tipo, não, realmente ele tá me provando que você pode mudar, que as coisas podem mudar, entendeu? Que eu não tava totalmente certo. Sabendo disso, eu acho que ele aceitou de boa, cara. Até porque essa homenagem que ele fez ganhou mais valor, né? Depois do discurso. As pessoas, todo mundo assistindo, vai dar mais valor pelo que o cara fez. Sim, pra caralho. Exato. Então, acho que mandou bem. Não teve nada disso. É, em relação aos outros personagens, cara, Sharon sendo o mercador, né? Eu, particularmente, achei bem palha isso. Eu acho que foi uma das piores decisões que a série tomou, porque você pensa, né? Ah, mas tem que entender que a mulher foi traída pelo governo. O governo taxou ela como uma criminosa, né? Como se ela tivesse sido caçada. Pô, ela e todo mundo que ficou do lado do Steve, cara. Todo mundo que passou pelo que eles passaram depois do Soldado Invernal. Mas você vê, é mais uma coisa que o Steve Rogers é bosta. Sim, só que aí você vê a mina fazendo isso. A única mulher daquele grupo, sabe, que só tem homem. Tipo assim, ela é a mais fraca e ela cedeu aos piores desejos, entendeu? Alguém precisa ter se corrompido e ser o filho da puta. Quem é? Bota a Sharon Carter. Eu até entendo que seja uma forma de dar um certo destaque pra ela, senão ela seria só uma coadjuvante no meio do Buck e... Sim, cena, com certeza. Porque não tem como, entendeu? Eu até entendo, mas, porra, achei palha, assim. Achei que não ficou legal, achei forçado. Mas, Thiago, eu acho que essa é a cauda longa da série. Essa é uma das caudas longas da série. Porque eu acho que isso não é só ela ser o mercador do poder. Eu acho que a Sharon vai acabar sendo um ponto de ligação entre algumas coisas. Assim como a Val, Madame Hydra, vai ser uma coisa, ela vai ser a outra. Não chama ela de Val, não, cara, que ela não gosta. É. Cara, assim, lógico que a Madame Hydra vai ser alguma coisa, mas Sharon Carter, cara, eu não sei. Vou fazer essa aposta contigo pra gente ver mais pra frente. Então, aí eu vou perguntar, vocês assistiriam uma série da Sharon Carter? Depende. Não? Não, da Sharon não. Então, exatamente, não, eu não sei como eles vão desdobrar pergunta, isso. Não, olha só, você fez uma pergunta errada. se eu assistiria, assistiria. Se eu preciso, não. Entendeu? Eles podem desdobrar as consequências do que ela vai fazer. Eles podem desdobrar em filmes e outras séries, né? Exatamente. Agora, vamos lá. Tem mais algum comentário sobre esse episódio ou vamos para a minha pergunta polêmica? Ah, não. Tem um episódio, quer dizer, tem um comentário muito bom, cara. O discurso do Sam foi maravilhoso, vocês já citaram aí, o Rafael já colocou aí para o pessoal ouvir e tal. Não tenho nada a acrescentar. Porém, eu ainda achei forçada a passação de pano para Morgenthau, cara, como se ela fosse realmente um Marte de alguma coisa. Então, aí eu vou discordar de você. Porque nesse momento o Sam estava olhando as causas, não os efeitos. Tipo, o que causou essa merda? Tipo, é exatamente isso. A gente tem que ficar de olho no que tá causando essas bostas. Porque na hora que der o efeito, não adianta correr atrás, tá ligado? Ele fala pro senador, né? E o que você vai fazer quando aparecer a próxima Morgenthau? Exato, então não é, tipo. Não é ser, é quando? Por isso que ele dá esse discurso de abraçar todo mundo antes de dar a bosta. Eu sei, só que dois errados não fazem um certo. Aquele diálogo que ele tem com ela, que a gente citou, né, no episódio lá que o Walker mata lá o cara, aquilo ali meio que é uma linha, entendeu? Tipo, ó, eu tô falando com você, eu tô te mostrando como as coisas são, né, e você ainda insiste. Durante o episódio todo, ela falou assim, ah, taca fogo naquele carro ali pra poder distrair os caras e tal. Ela é uma terrorista. Sim. Se a gente for passar pano pra todo extremista que faz um assassinato, que explode uma bomba em algum lugar por uma causa justa, bicho, então você coloca todo mundo como Marte e aboia nesse terrorismo. O Thiago é o cara que tá segurando a máquina de tatuagem na testa do cara pra escrever só o ladrão e vacilão, tá ligado? Eu entendo. Porra, cara. É aquela questão de... se você é um extremista pra caramba, ou se você usa mentiras pra proteger o seu ponto, o seu ponto não vale nada. Sim. Então, assim, eu concordo com o Sam na questão dele defender as pessoas com o que são os imigrantes nesse caso. Porém, as atitudes que eles estão tomando, que esse grupo em específico está tomando, é terrorista, querendo ou não. Porque eles estão matando gente, eles estão jogando bomba. Eu enxerguei esse discurso mais nesse sentido de, tipo, vamos prevenir. Tiago, o que está acontecendo? Não, rapaz, mas... Eu tô tirando a pressão da panela. Eu entendo isso muito mais como um discurso de vamos prevenir que aconteça uma merda. Ok, ele passou Mas o discurso dele, o Rafael, foi certo. Entendeu? Ele chegou lá pro senador e falou assim: olha só, você quer que apareça a próxima? Porque isso aí é basicamente o que o governo dos Estados Unidos produziu por anos, cara. Usou Bin Laden, bicho. Esse ISIS. Cara não surgiu da noite pro dia. Sim. Estado Islâmico é impacto direto dos Estados Unidos também? Sim. Então, isso é uma... é uma metáfora. Porra, não é uma metáfora não, cara. É uma tatuagem na sua testa, entendeu? Isso tá super exposto. Então, isso é o que me incomoda... É aquela passação de pano do Sam com ela. Ah, eu não vou te enfrentar ela, então tá bom, eu vou continuar matando inocente aqui. Você fica aí sentado chupando um pirulito. Sabe o que eu acho que não vai me enfrentar? Thiago. Porque assim, ao meu ver, por tudo que ele falou, é assim, mano, o CGC lá, sei lá, cara, eles tiveram todas as chances antes do Falcão, antes do Capitão América entrar na história pra poder resolver isso, não acontecer isso. Tiveram todas as chances possíveis, sabe? É por isso que ele fala quando. O que vão fazer quando? Porque com a Morgenthau eles tiveram todas as chances possíveis. E não adianta chamar ela de terrorista agora, porque quando vão resolver isso sem ela virar uma terrorista, todo mundo virou as costas. É o que eu penso, exatamente isso. É o que ele vira e fala. É o que ele vira e fala que vocês tinham, sabe? Vocês podem resolver isso com uma ligação. Vocês conseguem fazer banco, fazer financiar uma coisa com uma ligação. Vocês conseguem alimentar uma nação inteira com uma ligação, exatamente. E vocês não conseguiram ver isso? Tipo, ele literalmente falou uma coisa mesmo. Não conseguiram ver? Que não era importante. Era só um bandido puxado. É isso que ele fala. Por isso que ele fala isso, sabe? Eu só quero deixar claro que a minha visão aqui não é uma visão tecnocrata. Não é isso que eu tô falando. Uhum. Deu. O CRG. Bandido bom é bandido morto, tá ok? Pô, pelo amor de Deus, não. Ele tá errado, ele tá equivocado, só que, porém, algumas questões são muito além, entendeu? E eu tô falando isso pra gente entender mais desse universo que a gente tá passando, porque pensa só, cara. O Sam, ele usa um discurso bonito, é lindo, mas ele usa isso com questões emocionais também. Quando ele vira pro senador e fala assim, quando você tá sentado lá na sua sala discutindo com essas pessoas aqui, quantas pessoas que realmente são impactadas estão lá com você nesse momento? Nossa, discurso bonito, né? Bacana. Mas se você for pensar assim, você não faz uma lei, bicho. Você não assina um único papel pra fazer nada. Sim, mas ao mesmo tempo você tem que entender. Aí é que tá. Você tem que entender, Rafael, a causa do problema. Sim, é uma questão complexa. Tem, só que outra coisa. A causa de alguém é sempre o contraponto de outro. Veja bem. Digamos que você sofre um acidente hoje. Aí você entra em coma por 5 anos. Aí quando você sai do seu coma, você chega na sua casa, sua mulher tá casada com outra, tem uma família de imigrantes chineses morando dentro da sua casa, pegaram o seu carro, venderam tudo, você fala, porra, como assim? Como ah, mesmo? Desculpa, você não tava aqui. Foda-se. Tipo assim, a sua causa, ah, agora você quer me tirar daqui, depois que eu morei 5 anos aqui? Pô, vacilo, né? Você que se foda. Não é bem assim, cara. Então, existe também a causa de outras pessoas. Essas pessoas foram arrancadas da realidade por 5 anos, cara. Sim. Sem terem culpa de nada. Como é que você vai fazer pra relocar isso todo mundo depois? Sim, mas essas aí, pessoas novo, não então tem que... Então você quer dizer... Essas pessoas tem, também, cara, não precisam entender complexo. Que, mano, tipo, não dava pra saber se eles iam voltar. É, aí enquanto isso você fica tentando entender morando numa tenda. É. Porra, cara. Sabendo que você tinha uma casa. Mano, tem mais caixa de papelão por aí do que casa, Thiago. E que tudo isso foi tirado de você por conta disso, sem você ter culpa de nada. De novo, eu vou repetir. O discurso do Sam é correto. O CRG pensou da maneira menos humanitária e mais prática. Ponto. Porém, as coisas são extremamente complexas. O evento do Thanos, o Blip, ele é uma catástrofe natural em proporções épicas, cara. O que ele fez, e aí quando o Thanos fala eu sou inevitável, ele tá certo. Sim. Porque o que ele fez não pode ser desfeito. E isso vai ter efeitos a longo prazo nesse universo pra sempre. Entendeu? Então, aí, é complexo. A gente tá aqui batendo boca porque é realmente complexo e é pra ser assim. Mas você sabe que se eu concordar com você, seremos dois errados, né, Thiago? Sim, logicamente, mas assim, só de dúvida. Thiago, eu posso não concordar com você, mas tenho que dizer que isso é culpa do Tony Stark que teve a ideia de passar as pessoas 5 anos depois e não logo em seguida que o Thanos morreu, ou então logo em seguida que ele saiu do planeta, sei lá. É, mas aí ele apaga a filha dele também, né, cara? É, não, é egoísta. Egoísta pra caralho, né? Não foi sacrificar, porque sacrificou... Nossa, é, tá vendo o cara de Steve Rogers. Já te matou pra salvar metade da humanidade ainda. Exatamente, ele tinha ido de salvar a América, tomando um cu. Cara, não passou, pensando. Aí fudeu metade da humanidade. Se o Steve Rogers que passando pano pra terrorista, supremacista, mas estão condenando o cara que tentou salvar a filha, bicho. Steve Rogers que se foda. Agora vamos pra pergunta polêmica. Vocês acham que a Marvel assume... Sim, já foi anunciado. Já foi anunciado. Aí é filme no Capitão América? Já foi anunciado. Literal Steve Rogers. Precisa ter o Steve Rogers? Não precisava, né? Não precisa. Não sei o que vai ter um roteiro. Não sei. Porque pode ser flashback. Mas eu acho que tinha que ser o filme Capitão América e Soldado Invernal. É que a questão do Steve Rogers realmente pode ser tipo quando anunciaram o El Caminho, que falaram que vai ter o Walter White. Mas tem, só que é num flashback. Então. Não, mas falaram. Eu vi alguns papos de tipo do Steve Rogers vai participar de um filme e que talvez ele seja o Steve Rogers velho. Pode ser que o Steve Rogers apareça pra dar um tapinha no ombro do Sam e falar, ei, caralho. É, porque em nenhum momento falou que ele morreu, falou que ele não tá mais lá. Sim, ele aparece pro Sam e pro. Como é que fala do meu casal? Tá ligado? Eu só vou dizer, deixar aqui em alta, que assim como nos quadrinhos, não quer dizer que ele vai ficar velho muito tempo também não, tá? Mano, ele Tony Stark vai voltar, rapaz. Vocês sabem, ah, não duvido, não duvido. E é capaz de voltar com o Robert Downey Jr. ainda, velho? Como clone, faria todo sentido, não, tá? Não necessariamente clone, pode ser inteligência artificial tipo é Jarvis, que já aconteceu nos quadrinhos também. Vou te falar que como clone poderia muito bem. Com a entrada do X-Men aí, desse universo, vixe! Mas aí fica aquela questão, se o Steve Rogers volta, ele retoma o manto de Capitão América nem fodendo, ou deixa o Nem Sam... fodendo. Ou deixa. Me lembra qual que é o cargo acima do Capitão América que ele vira depois? É Tenente América, não. Tem um cargo superior. Ele vira depois. Pau no cu que tira homem de bem de dentro da casa com a filha e com a mulher e fala: ah não, vamos pra uma festa? Vai ser legal. É isso que ele vira. E assim, sinceramente, a pior coisa que a Marvel pode fazer é colocar o Steve Rogers de volta como Capitão América agora. Porque vai rolar um backlash do caralho. Exato, se queima pra cacete. O povo tem que aceitar que agora o Capitão América é negro, velho. Foda-se, é isso. Não, cara, olha, o Steve Rogers já tá na reserva. Dá algum outro cargo pra ele. Bota ele dirigindo o Ministério da Saúde. Mas posso, qualquer porra assim que... Posso falar? Que militar fica fazendo, entendeu? A gente sabe que pode ser que a Mônica Rambeau vire, né, a Capitã dos Vingadores e tal, como já aconteceu nos quadrinhos também. Eles poderiam muito bem colocar o Steve Rogers. Podia, tipo um professor Xavier que não Exato. Faz porra nenhuma e fica lá na cadeira. É o estrategista, tá ligado? Ele chega e fala, então, faz isso. É. Bom, adicionando aquele vira Coronel América de um tempo. Coronel América é um título de gente velha, né? É Brigadeiro América. Faz sentido, tá velho. Brigadeiro América. Ei, cara. É. E aí, gente, mais algum comentário? O que vocês acharam no todo, assim, dessa série? Eu acho que você poupar uma pessoa pra foder metade de um planeta inteiro é muito egocentrismo. Nossa senhora, vai continuar nisso, cara. Eu acho que você chamar os outros pra uma festa que vai dar ruim não é de todo bom caratismo isso, não. Sobre a série. Sobre a série, ó. Já tá com 2h20 o bagulho. Eu acho que fundamentaram muito bem pra ter um Vingadores B. Com agente americano, com um futuro Falcão diferente, com tudo que eles colocaram aí bacana pra caramba, sabe? Tem muita coisa do uniforme que ainda falta mostrar pra gente, que vai ser legal ver num filme. Dark Avengers, né, certo. Cara? Porque, tipo, agora Dark no Avengers. Filme do Homem-Aranha vai voltar vilão pra cacete. Muito provavelmente não falaram de todos os vilões que vão voltar, porque, porra, é o Sexteto Sinistro, né? Sim. Vou lembrar assim também, dependendo da linha que eles quiserem chegar de roteiro, pra qual parte, tanto o Capitão América pode voltar como um Tenente América, como também até o... com a Hydra voltando, talvez até a volta com Caveira Vermelha. Não com o Weaving, mas com outro ator. Então tudo depende da linha que eles querem seguir. Eu quero que ele volte como Brigadeiro América, que eu gostei disso. não, ficaria sentido. Pô, ficaria legal. né? Não, mas eu acho que seria... Não. Dark Avengers, o agente americano. Até porque Dark Avengers Sim. já tá nos planos da... A Marvel tá falando de Dark Avengers, sai mó cota, só que eles foram cancelando, né? Sim. Mas eu acho que agora é a oportunidade. Como eles estão trazendo vários vilões do Homem-Aranha de volta, e a gente sabe que o Norman Osborn é meio que o líder dos Dark Avengers, estão colocando agente americano. Então ele parece que estão estruturando, né? Pra levar pra isso. Mas... Deve ter um Quarteto Fantástico no meio. Sim, agora, eu, sobre a série, eu ainda prefiro WandaVision porque eu gosto mais dos personagens de WandaVision. Esse negócio de males da mente eu acho bacana também, principalmente porque eu me identifico com isso. Escutem Precisamos Falar Sobre Depressão, do Locomocast. E, cara, é o que eu falei, quem não aceitar o Sam como Capitão América agora, e eu não digo pessoas de filme não aceitar, mas tipo, o povo mesmo. Quem não aceitar, bicho, é muito pau no cu. Porque fizeram uma construção pra você terminar a série respeitando o cara como Capitão América, tá ligado? Pelo menos é o que eu penso. Não, realmente, essa série eu acho que pegando tanto WandaVision quanto essa, eu acho que eles estão conseguindo desenvolver mais os personagens mais coadjuvantes, né, dos filmes, que eu acho que não daria pra fazer nos filmes, né, Eu acho que tá conseguindo fazer bem. E essa série especificamente, eu acho que foi a que trouxe mais assunto, debate político, né? Já teve outras situações. Temas sociais, né, em geral, assim. Isso. Essa daí foi a que veio mais forte. No entanto, que essa questão de do Capitão América ser negro e trazer toda essa questão racial na série, a gente já vê que a sociedade mesmo, o povão, já tá caindo em cima por causa disso. Tô falando que a Marvel tá fazendo meio em cima do assunto. Militante, comunista. Militando. E o povo é escroto demais, né? E tem que fazer isso mesmo, tem que trazer. E até a questão que meio que circulou ocultamente dentro dessa série, que foi a questão da sexualidade do Bucky, né? Que eles não falaram explicitamente sobre isso, mas a gente já sabe que eles disseram que vai ter personagem agora na fase 4 que vai ser bissexual, abertamente da comunidade LGBT, né? Yep. Sim, eu tava chocando tanto os dois, mas tudo bem. Eu comentei até com o Rafael hoje, do tipo, provavelmente eles fizeram isso pra tiltar os nerdola, e aí não teve nada na série, aí eles ficam, mas cadê o Bucky bissexual, não sei o que, eles falam, quem disse que não é? O nerd pegar ninguém pra mostrar. Né? Eu não preciso pegar ninguém pra mostrar, gente. Eu não preciso colocar uma cena de romance pra mostrar que ele é. Às vezes ele é e você não sabe. É, e outra, não colocou ele com ninguém. É, foda-se, tipo, sabe? E Pedro, fala aí. Não, o Matheus tava falando? Não, acabei de. Ah, show. Eu gostei pra caralho da série. Eu não esperava nada, mas eu já sabia que tava sendo boa quando eu comecei a assistir, porque eu assisti tudo essa semana. E é um tipo de série que, assim, o primeiro episódio eu fiquei meio, mais ou menos, tal. A partir do segundo eu não consegui parar mais. E quando terminou o quinto e que o sexto saiu quase uma semana depois que eu assisti tudo, eu fiquei, caralho, velho, cadê esse episódio que eu não consigo parar de ver? Claro. E traz uns temas extremamente, assim, o último episódio, na minha opinião, foi um foda-se os Estados Unidos e todas as merdas que vocês fizeram nos últimos anos. Do tipo, imigrante sendo tratado como lixo, negro sendo tratado como lixo, o herói, o símbolo nacional sempre foi um cara loiro, branco, ariano, de olho claro. Tipo, meio que é a epítome do homem perfeito nazista, né? E trazendo tudo isso à tona e principalmente essa choradeira do pessoal dos, entre aspas, fãs, né? Os nerdola do caralho. Que fica falando, ei, mas Capitão América não pode ser negro. Ah, mas onde já se viu, colocou uma mulher negra no WandaVision só pra lacrar. Do tipo, não pode colocar, sabe? Que não tem nada a ver, até agora não teve. Aparece um, você já quer problematizar o bagulho? E foi bem um foda-se, tanto que eu tô vendo pra cacete, assim, meme dessas comunidades de direita do caralho falando merda da série. Que são coisas reais que acontecem, cara. Você anda na rua, você vê tudo isso acontecendo no seu dia a dia aqui na porra do Brasil, que é diversificado pra caralho, imagina os Estados Unidos. Então é uma discussão muito importante que eles trazem, eu acho. Além de desenvolver pra caralho os personagens, que eu adorei, principalmente colocando eles em terapia, do tipo, ó, você não precisa ser um maluco pra fazer terapia, qualquer pessoa precisa de vez em quando, então vai e faz, sabe? Eles mexeram bastante com isso, apesar de eu ainda gostar mais do WandaVision, essa série eu achei fantástica. Foda, muito foda. Tem uma questão aí no discurso do Sam, que ele até fala uma coisa que é a realidade, né? Tipo, meu, eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar de mim. Ele tava quebrando a quarta parede. Mas eu preciso fazer nessa isso. Nessa hora ele tava falando com os fãs. Exatamente. Quer dizer, fãs não, ele tava falando com o público, porque o fã que é fã não faz uma merda. Exato, dessa. Mas tipo, ele falou, mas eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso. E esse eu preciso fazer isso, é obviamente, na visão da série, é trazer um símbolo, né? Uma pessoa justa que vai fazer de tudo pro bem maior. E pro público. Eu preciso fazer isso pra ter uma representatividade forte pras pessoas que não tiveram. Que tiveram com Pantera Negra, mas tipo, fora isso, em filmes assim, de super-herói, que é o filme que todo mundo vê, não tem mais, né? Porque o Chadwick morreu, então tipo. Então ele falando, eu preciso fazer isso, cara. É exatamente para os fãs entenderem que, meu, a gente precisa realmente dessas representatividades, saca? A gente, no Pantera Negra, o tanto de gente que falou que se sentiu representado, mano. Só pegar, tipo, Maju, velho, na TV. Sim. Galera falando, sabe, meu, a minha filha se viu na Maju, saca? Então, assim, precisa pra caralho. Foi muito bom ter tido essa parte do discurso também, saca? E no Brasil é pior, né? Porque, tipo, metade da população no Brasil é considerada negra. Então... E racista. Você não vê isso na mídia, na televisão, na sociedade. Você vê essa disparidade. É muito pior. Porque, tipo, nos Estados Unidos não é tão... Cara, não. Tão equilibrado. Não. Estados Unidos tem uma separação muito forte. É muito pior que aqui, cara. É muito pior, velho. Tem bairros só de negro, saca? Isso que eu tô falando. Porque, assim, não é tão dividido igual no Brasil, no sentido de... Não é tão espalhado, né? Não, tipo assim, que é considerado metade da população negra, entendeu? Lá não é. Não, lá acho que tem bem mais brancos do que negros, mas... Sim, negros lá é minoria, não é igual no mas Brasil. É por isso, minoria, mas é por isso que minoria. O negro se fode mais lá, saca? Não, e também porque a questão da escravidão lá foi muito pior que aqui, durou muito mais tempo. Lá, até hoje, tem um pessoal que acredita que deveria voltar à escravidão. É, que fique claro que a gente não tá falando que ser negro no Brasil é mais fácil do que ser nos Estados Unidos, hein? Pelo amor de Deus, cara. Não, é que aqui... Eu só quero lembrar que essa semana, 2021, no Rio Grande do Sul, tinha um cara de Ku Klux Klan, então... Daí você já tira como é que estão as coisas. E com certeza devem ter elegido ele pra algum cargo público. É porque eu acho que vocês não conseguiram entender o meu ponto. Não, entendi. Exatamente, nos Estados Unidos tem realmente essa coisa forte, porque eles são minorias e eles precisam ser ouvidos. Só que aqui no Brasil não faz sentido ter racista. Não, porque a maior parte da população é parda ou preta. É, então. Não, gente, mas olha só, mas classificação de minoria, ela não tem necessariamente a representatividade, a quantidade numérica, entendeu? Minoria representa se aquela fatia populacional tem representatividade dentro dos níveis de poder. Exato. Entendeu? Quando você tem militares, executivos, empresários, políticos, todos brancos, entendeu? Tipo assim, tem 10 caras brancos que tem poder e 1.000 caras negros que não tem, os 1.000 negros ainda são minoria. Sim, exatamente. Você não tem como falar que evangélico sofre preconceito por ser evangélico, sendo que eles têm uma bancada inteira na porra do Congresso, né? Exato. Cara, Neopetec tem mais aqui, deixa eu falar. Evangélico tem mais que se fuder. Falar, cadê aí, Facebook? Me bloqueia agora, porra. Tomar no cu. Postagem do Thiago, os amigos do Thiago lá. Chama pra festa, fala, vai ser legal, é isso. Não, e você já pensou, Rafael, que agora os dois dos ícones da Marvel até agora mudaram? Então, tipo, morreu o Chadwick, mas... O Homem de Ferro. Ah, sim, sim. E agora o mais próximo dele é o Máquina de Combate, que é o Homem Negro. Mudou o Capitão América, agora é um homem negro. Cara, e eu acho que o Killmonger vai virar... Cara, isso é foda. Eu acho que o Killmonger... Eu quero ver os dois em ação, velho. Eu acho que o Killmonger vira ainda... Já tá aí o filme dos Dark Avengers, então, né? Sim. É, exatamente, pô. Mas eu acho que o Killmonger cara, ainda vira... Cara, eu quero ver a cena dos dois no Iron Man, eu acho que o Killmonger ainda vira o Pantera Negra, cara. Cara, eu gostaria. Eu já plantei isso tem tempo, já. Que eu acho que o ator tem uma boa representatividade. Eu acho que isso é o fator que me deixa puto de matar um vilão, mano. Porque Marvel aconteceu. Mas, mano, matou em Wakanda, sabe? Né? Matou em Wakanda. Matou em Wakanda, não morre. Faz um retcon básico, sabe? Do finalzinho. Que ele só ficou em coma, sei lá, sabe? Agora. Eles poderiam, né, trazer a Shuri, colocar ela como... Shuri é a irmã dele? Não. A Disney já quicou ela porque... Não quicou, puxou de volta. Só que assim, eu acho que pelo posicionamento dela, da atriz... Eles não vão dar isso. Eles não vão dar essa, isso pra ela, saca? Mas eu acho que seria interessante. Apesar que todo super-herói altamente tecnológico precisa de um braço direito que seja altamente tecnológico. Então nada mais justo do que o Killmonger assumir o manto de Pantera Negra e a Shuri ficar do lado dele fazendo os brinquedos. E por isso que o Buck é o parceiro do Capitão. Sim. Ele tem um braço direito tecnológico. Sim. É esquerdo. Mas não colocaram nem... É esquerdo, não, é tudo bem. Cara, mas ainda me deixa puto, Thiago. Não colocou nem o isqueirinho naquela porra de dedão, pô. Pô, tinha que ter um abridor de garrafa, tinha que ter alguma coisa. Ah, mano. Escarrolha. Agora, em relação... Bomba de fumaça, mano. Bomba de fumaça. Em relação a Shuri, eu não acho uma boa, não. Porque essa Shuri do MCU, ela é um personagem maravilhoso. A menina é fofinha ali e tal. Ela é antivacina, tem, né, ela não, cara, é mais fofinha. Mas era ciência. A partir do momento. Mas era ciência. A partir do momento. Mas não tem tamanho pra ser um Pantera Negra. Mas Pantera Negra não precisa ter tamanho, né, convenhamos? Ah, tamanho, assim, de grandiosidade do personagem. Do tipo, é a mesma coisa se arranjar uma pessoa qualquer e colocar como Pantera Negra. Não é um personagem que já tem uma bagagem. Aí você vai arranjar outro Capitão América genérico. Cara, mas meio que arranjaram, né? Porque basicamente ninguém conhecia a Pantera Negra e trouxeram um cara e colocaram. Ah, mas assim, nos quadrinhos, a questão do Pantera Negra mesmo, ele já tinha o backstory dele, toda a questão da nação, dele ser o príncipe e ser um puta guerreiro. Ela é a cientista. E, assim, é estranho. A mesma coisa você colocar o mordomo pra ser o novo Batman. Agora eu vou dar uma ideia. E se Ed... É por isso que o podcast fica grande. E se Ed Murphy... Não. Vai tomar no cu. Matheus, o que você achou da série? Se Ed Murphy fosse... Eu já falei. É verdade. O Thiago não falou. Thiago, conclua esse podcast com suas conjecturas sobre a série. Cara, eu achei uma série que... É, como eu falei na frase de abertura, né? Se você acha que não pode misturar super-herói com política, com quadrinhos, com nada disso, cultura pop... Você tem todo o direito, entendeu? Você tem o direito de assistir X-Men, que vai ver os caras tirar garra pela mão, soltar raio pelo olho. Você pode ver Star Wars e só pelas lutas de sabre de luz e na vizinha. Você pode curtir do jeito que você quiser, cara. Ninguém é obrigado a politizar o seu gosto e o seu hábito de consumir nada. Porém, daí você dizer que não existe e que não tem nada a ver, ou você é um ignorante, né, da questão de desconhecimento mesmo, ou você é meio sórdido, né, cara? Você é meio canalha que não entende que nada é isento de ideologia, nada é isento de um pensamento crítico. Porra, né? X-Men, cara. Filmes. Stan Lee criou X-Men pra juntar um monte de gente diferente, saca? Pô, os caras, fala-se claramente, né? Nós sofremos preconceito e tal, aí você bota lá um personagem gay nos X-Men, ah lá, já quer lacrar, né? Exato, porra! Mas a série de preconceito, seu animal, seu jumento, que tá vendo isso até hoje, no que entendeu, sou burro, né? Mas basicamente é isso, cara. As pessoas têm que conhecer um pouquinho mais, entendeu? Quando você fala de filme, cinema, quadrinho, tudo isso é arte, cara. Né, não vou entrar aqui no mérito sobre a obra de arte, né, clássica, a visão clássica de uma obra de arte, mas cinema, né, vamos lá, né, MCU, né, Universo Cinematográfico da Marvel. Cinema é arte, né, e toda arte tem como função ser um reflexo da sociedade ao qual ela pertence. Exato. Então você tem que entender isso. Sim. Né, que você tem obras de cada tempo e essas obras refletem aqueles pensamentos e os movimentos sociais daquele tempo. Então eu acho que a Marvel mandou excelentemente bem. Eu não consigo fazer essa comparação, esse paralelo que vocês fazem com o WandaVision, que pra mim é igual comparar, sei lá, o filme do Homem-Formiga com Pantera Negra. Esse sabe? Paralelo, cada um fala de uma esse paralelo coisa... é mais de identificação, na verdade. Não, sim. Eu acho que você pode colocar, tipo, essa série, ela falou mais comigo por causa disso. Você pode até comparar alguns quesitos técnicos, né? Efeitos especiais, atuação e tal. Mas tentar colocar cada série dentro de uma caixinha é muito difícil, né? E eu vi algumas pessoas fazendo isso. Eu acho difícil, assim, né? Sim, você comparar. Com certeza. Porque cada uma fala de uma coisa diferente. Uhum. Mas é uma série muito boa, corajosa, como eu nunca vi, assim, a Marvel fazer fora dos quadrinhos, né? A gente já tocou em diversas questões sociais e políticas ao longo desses 11, 12 anos aí de MCU, mas nunca assim, dessa forma tão, sabe, escrachada, tipo, ó, é isso aí mesmo, e se você não gostou, azar o seu. Sim. Né? Então, achei que a série foi muito bem, foi muito corajosa, os atores mandaram muito bem, o elenco é ótimo, quero ver um filme do Capitão América, mas se não tiver o Buck, eu vou ficar bem chateado. Se bem que vale lembrar que aquele carinha que ficou com as asas do Sam, nos quadrinhos ele vira um novo Falcão, né? Sim. Então talvez esse moleque possa voltar depois ali como o parceiro. Põe, né? Os três, cara, põe os três. Tem que ser o Buck, bicho. O Buck tá, pô, não pode cortar esse bromance aí. Exatamente, depois desse bromance não tem como, né, cara? Deixa o Buck sendo o braço forte do Falcão, que ele vai alçar voos cada vez mais altos na carreira dele. Exato. Nossa, poético, hein? Ô, Thiago. Eu ainda acho que esse Capitão América permite integração muito com a equipe. Então pode aparecer o novo Falcão, pode aparecer a nova Gavião Arqueiro. Olha, que, mano, esse ele tem uma característica muito grande de equipe. Não, sabe? Fora que, isso que vai, cara, ser legal dele. Tipo, o Steve Rogers, ele tinha o soro do super soldado. Querendo ou não, o Sam sem tecnologia, sem escudo, ele é um bom lutador, ele é um puta lutador. Mas ele precisa de suporte, saca? Sim. E por isso que eu queria o Buck junto, tá ligado? Porque a força seria o Buck e a cabeça seria o Falcão, o novo Capitão América, cara. Sim. E caramba, falando aí, Rafael, que bomba estão jogando pra série do Gavião Arqueiro, hein? Mas não devia nem ter, né? Convenhamos. Não, mas olha só, mano. Primeiro, WandaVision. Aí vem essa aí do Falcão Soldado Invernal. Daqui a pouco, dado no mês de julho, vem o Loki. Mês de julho? Não, dia 11 agora, cara. Junho, já vem Loki. Aí tem alguns filmes da Marvel. Aí pode ter, esse ano ainda, Miss Marvel, She-Hulk, que quando falaram eu tô louco pra ver, que eu gosto muito da personagem. E por último, talvez tenha uma Ironheart. Tentara por mulheres fortes musculosas. A gente já sabe que tem, né? Eu acho muito. Isso é verdade. Eu acho muito legal, porque assim, é um conceito de uma mulher, de que ela vai ser advogada do pessoal, mas ela tem o mesmo poder que o Hulk, sabe? E ela é uma personagem muito interessante pra ser explorada, sabe? Nesse sentido de ser mostrada a história, uma pessoa que, assim como Matt Murdock, é um advogado dos Vingadores, ela é claramente a advogada dos Vingadores pra opinião pública. Então qualquer merda que aconteceu em Sokovia, ela que estaria lá respondendo, entrando na parte jurídica, não teria ninguém lá, sabe? Sim. Não teria que pegar... Ter uma reunião do Homem de Ferro com o Capitão América pra ver se eles vão assinar aquilo lá ou não. Ela faria todo esse meio termo, sabe? E é uma mulher inteligentíssima. Só que é uma mulher inteligentíssima de 2 metros e pouco, verde e forte pra caramba. Tipo isso. Então, detalhe. E aí, no final do ano, muito provavelmente, vem o Gavião Arqueiro. Coitado, né? Coitado. O cara tá escrevendo o roteiro. Mas tem que ver qual é o público-alvo que a série do Gavião Arqueiro quer atingir, né, cara? Fanboy da modinha de achar que o Gavião Arqueiro é do caralho. O Gavião Arqueiro é um bosta junto com o Steve Rogers. E assim a gente vai subir o som pra finalizar esse podcast. Então, eu acho que a série do Gavião pode ser um tiro certo. Nossa senhora, tá impossível. Só pra soltar essa porra, vai, foda-se. Are you ready? You know what time it is, right? They don't want us to make it, so it's time to take it. E chegamos ao fim de mais um LocomCast. Com muita tristeza a gente se despede. É muito triste a gente se despedir de uma série assim, né? Porque, porra, Disney. Aí pelo menos uns 10, 12 episódios, né? Ah, mas se esse com 6 já deu quase 3 horas de gravação. Sim, mas porra. Aí a gente faz 2 podcasts, não tem problema. Mas agrada a gente aí, carai. Faz um pouquinho mais. Loki, por exemplo. Loki, eu adoro Loki. Acho que vai ser uma série do caralho. Mas vai ter o quê? Uns 4 episódios, porque tá cada vez com menos. Mas se eles fizerem com mais episódios também, dá tempo da gente distanciar um pouco mais os podcasts sobre série, né? Sim. Senão a gente vai virar tipo um omelete da vida. Então, por favor, coloca mais episódios dessas porra. Sim. Porra, e outra, a gente aproveita mais, é gostoso. a gente fica ansioso, principalmente por esse formato, né, de soltar semanal, ao invés de soltar tudo de uma vez. É gostoso. Sim. Você fica na expectativa, puta, o que que tá acontecendo, sabe? Então, é, Disney, eu sei que você não escuta a gente, mas caso um dia você escuta, senhor Mickey, faz isso por nós, beleza? Tiaguinho, você quer dar um recadinho aí? Faz seu merchan, fala o que você quiser, que agora é seu momento. Opa, meus queridos, muito obrigado. Um prazer de falar aí sobre a série, muito obrigado pelo convite. É, reitero aí que vocês falaram, é uma pena que quando você começa a embalar, né, a série termina, mas a gente entende que inclusive são séries únicas. Nada disso aí deve ter uma segunda temporada, então é pra fechar uma história. Esse vai ter. E algo que a gente não. Ih? Será? Falcão e o Soldado Invernal parece que vai ter sequência. Não pode, eu quero assim. Ver eles no cinema a próxima vez. É, vamos ver, né? É, e a gente não falou aqui da pior coisa da série e de todas as séries: são os arrombados que acordam 5 da manhã pra assistir e depois estão dando spoiler no Twitter, no Facebook. Essa pessoa é pior que uma pátria, cara. Essa pessoa tem que levar escudo do John Walker na cabeça. É pior assim, que o Steve Rogers. E morrer sangrando na sarjeta. Exatamente. Então, fala o seu curso, você dá spoiler. Bom, e obrigado aí pelo convite. É, quem quiser acompanhar aí mais nerdices e tosquices e piadas de duplo sentido, é só encontrar a gente lá no Zona E, né? zonae.com.br. Onde toda semana eu sou o host do Zoneando Podcast. A gente fala lá de cultura pop, entretenimento nerd. Tô também lá no Zone em Quarentena. Já é uma pegada um pouco mais política aí, que a gente fala sobre as notícias da semana, né? A gente sempre traz aí alguma coisa voltada pra pandemia, pra saúde. A CPI tá chegando, a gente já encomendou pipoca, refrigerante. Bolsonaro genocida. Pra poder curtir esse momento mágico. Então, quem quiser conferir aí, tem todo tipo de conteúdo, fora outros programas lá da casa também, dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores. A gente está em todas as redes sociais também. E as séries da Marvel, eu comecei a fazer vídeos semanais com WandaVision. E agora eu vou fazer com... Quer dizer, eu fiz com WandaVision, fiz com Falcão, né? E o Cunhado Invernal. E vou fazer agora com o Loki também. Então quem quiser acompanhar é só chegar lá semanalmente no canal do Zona E no YouTube. Só jogar Zona E aí que você acha a gente. O Rafael vai ser uma alma bondosa. Opa, apesar de ser um baita supremacista. Nossa, ele vai colocar os links aí na postagem. Mas é isso, rapaziada. Sempre um prazer. Muito obrigado mesmo, Thiago. É sempre muito gostoso ter a sua presença. E vamos lembrar algumas coisas. Você que tá ouvindo, a gente precisa muito do seu apoio. A gente lançou a campanha novamente, que é a Apresente um LocomoCast a um amigo. O que você vai fazer? Você vai lá no Spotify, porque Spotify é o que basicamente quase todo mundo usa, menos o Matheus, pra escutar música. Você vai pegar um episódio que você acha que um amigo seu vai gostar e você vai mandar pra ele, certo? Então apresente um LocomoCast a um amigo. Nossos números estão subindo, estamos ficando muito felizes com isso, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, certo? Pra gente, né, apresentar esse conteúdo gostoso pra vocês. A gente se diverte fazendo, a gente briga. Eu gosto muito do Thiago aqui porque a gente é muito diferente, mas eu adoro o Thiago. Então apresente um LocomoCast a um amigo, certo? E não se esqueça também, temos o nosso grupo no WhatsApp. Entra lá, tem um link na postagem pra você falar com o nosso curador, também conhecido como Léo. E se você tiver compulsão sexual, deixa avisado antes pra ele, tá? Não avisa, por favor, não avisa. Não avisa, porque ele vem tudo constrangido pra gente. Ô, chegou um cara aqui falando uns negócios pra mim, que isso? É, isso é real, Thiago. Isso a gente teve um cara que chegou e falou, pô, então, eu tenho compulsão sexual. Aí o Léo colocou ele no grupo e falou, então, gente, entrou esse cara aí, viu? Ele tem compulsão sexual. E o cara saiu na hora. E o cara saiu. Então, assim... Pode mandar link? Pode. Aqueles links? Claro que pode. Não, não pode não. Esses do Discord não pode. Não, esses que o Thiago manda são complicados. Mas... Participe do nosso grupo do WhatsApp. Apresente o LocomoCast, seu amigo. Escute o Zoneando. Sim. E é nóis.